JCast. You keep saying you got something for me. Something Dark Onyx. Olá. Lavendel. Olá. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. É estranho falar olá depois de gravar todos os blocos. Tudo fora de ordem aqui. Essa semana tá estranha, né? Porque eu não vi nada, não li nada. Eu botei Gokaiger em dia. Eu não tô acompanhando Gokaiger ainda, né? Eu tava uns 6 ou 7 episódios atrasado. Na verdade, eu prometi pra mim mesmo que eu não vou começar nenhum Sentai recente quando eu não terminar Geek Ranger, que eu parei na metade da série há muito tempo atrás, e aí depois eu comecei a ver Tomica Hero Rescue Force, que eu não terminei ainda também. Então eu falei, bom, eu vou primeiro terminar os que eu não terminei, e depois eu vou ver esses mais modernos. Vou ver, tem que terminar de ver Shinkanger, que eu não vi ainda também. Uhum. Então vai demorar pra chegar em Gokai. É, isso aconteceu comigo com o Ideon, né? Ideon eu comprei na metade, mas assim, os meus planos, eu não tô fazendo isso com o Kamen Rider agora, mas quando virar, talvez eu comece a fazer, é acompanhar o Super Hero Time semanalmente, porque sim. 52 episódios numa tacada só é uma coisa que desanima qualquer um, sabe? Então quando você tá assistindo semanalmente, você meio que tem uma rotina que te obriga a assistir tudo, que não te cansa, sabe? É, desanima, mas de repente também, porque os episódios são curtos e tal, e são gostosos de ver quando a série é boa, então... Pois é, eu lembro de quando assisti o Kamen Rider Kabuto, né? Foi bem sofrido, porque eu não conseguia largar, não acabava nunca. É horrível, cara. Quando você vicia um troço não acaba. Sim. É a pior coisa que pode existir. Eu passava os sábados e domingo inteiro vendo e me divertindo. Sim, um aí você fica, meu Deus, calma, isso tá engolindo a minha vida. Isso tem que acabar logo, mas não acaba nunca. Pô, eu sei que minha vida foi engolida assim, na sequência. Foi Kabuto, foi Kiva, foi Deno e foi direto. Então, minha Nossa. Vida foi bem. Por isso que até agora eu parei no meio do Hibiki e não voltei ainda, né? Tem que, outra saga que eu tenho que voltar pra terminar. E assim por diante. Mas o Gokaiger tem brincado com umas coisas interessantes. Primeiro que isso todo mundo que tá assistindo já percebeu, é que os personagens, eles estão com personalidades muito bem marcadas e muito bem, até um pouco caricatas. Então eles estão com gosto de personagens de anime, todos eles. Uhum. E agora apareceu um vilão, né? O Basco, que ele era Nakama lá, ele era parceiro do Vermelho. E é um incrível personagem, cara. Muito legal, já virou um personagem favorito. E agora apareceu o Gokai Silver, que ele é um humano fã de Super Sentais, que começa a perseguir os piratas pra se tornar um Gokaiger também. E aí eles faz várias piadinhas de metalinguagem, sabe? Mais divertido, uma sacada muito boa pra uma série que é a comemoração dos 35 anos de Super Sentai, que aparece todo mundo e tal. Então achei uma sacada bem legal, assim, que dá pra fazer bastante piada, bastante brincadeira. Já apareceu os nossos clássicos aqui do Brasil? Os Changemans e Flashmans da vida? Cara, apareceu um Flashman que apareceu, acho que apareceu só um Flashman e nenhum Changeman até agora. Engraçado. Maskman já foi algum? Ou você não reconheceu? Maskman é genérico, né? Maskman. Eu não lembro se foi... Apareceu um que passou aqui. Eu não lembro se foi o Maskman ou se foi o Flashman. Tô achando que foi o Maskman. Aquele... Foi o Google 5 que passou aqui também? Google 5, né? Também já apareceram. Porque aquela coisa, eles também não têm todos... No início eu achava que eles já tinham todos os centais, mas não. É, não tem algumas chaves que eles não têm ainda, que eles vão pegar ao longo da série. Não é o Google 5, é o Google 5. Sim, sim. Uhum. Sim, eu acho que já apareceu. Que virou Power Ranger, já apareceram vários. Já apareceram vários. E é isso. Já apareceu o Jaco, que já 2 vezes. Aquela... Eu tenho aquela paixão minha pelo Jaco. O quem? Jaco, o segundo. Ah, tá. Uhum. Jaco da Kikitai. O dos Snipes? Das cartas, dos Snipes, aham. Uhum. Bizarro aqui. Eu gosto muito, eu não sei explicar porquê, né? Mas eu tenho essa paixão por essa série, queria assistir um dia. Tá. Mas enfim, e você? O que, é que você tem feito? Então, eu não assisti nada de muito relevante, eu não fui no cinema essa semana, tô só trabalhando mesmo e reclamando da vida. Mas eu vou começar a dieta dos dias alternados. Porque eu não sou gordo, tá? Nunca fui. Mas a nossa vida sedentária e a idade, né? Faz você ficar um pouquinho acima do peso, tem um colatezinho aqui, outro ali, dormir, né? Você anda gordinho, cara. Você tá do meu tamanho. Não tô, não. Tá sim, cara. Você tá do meu tamanho. Não tô, não. Tá sim, cara. Cara, eu não tô gordinho, cara. Não tô. Você tá gordinho igual a mim. Eu não tô gordinho igual a você. Sendo lhe informar, você está gordinho igual a mim. Você pode não ter as bochechas, a cara grande, mas você está gordinho igual a mim, se a gente for medir a gordura que a gente carrega no nosso corpo. Cara, eu tô um pouco mais... Não, eu posso chegar aí, onde você tá, sabe? Mas ainda, sabe, olhando assim, eu ainda passo por um pouco mais magro. Sim, mas no, segundo o método científico, você está tão gordo quanto eu. Você só não aparenta, porque eu tenho esse biotipo gordinho, você não. Anyway, eu não faço dieta, não faço essas coisas, muito menos dieta que vem dando em revista. Só que veio nas seleções desse mês, seleções do Reader's Digest, é uma revista que eu respeito muito, que eu leio desde pequeno. Então, o que as seleções diz é verdade. Ponto. Então, o título da matéria é dieta definitiva, e basicamente você come de tudo num dia e jejua no outro, e assim pra sempre. Aparentemente isso serve pra prevenir... Estou estudando ainda a... Assim, jejua não, né? Você come, só que só verdura e fruta, basicamente. Jejua? Não, cara, você come verdura e fruta. Você jejua. Eu tô falando, a matéria que eu li aqui, você jejua. Você toma... Sério? Sim. O que eu vi, não. O que eu vi, você come fruta e verdura em medidas contadas, mas só fruta e verdura. Assim. E bem pouco também. Os benefícios do jejum é uma coisa até clássica, coisa da vovó, né? Do interior, sabe? As pessoas tinham esse hábito de jejuar mais. E a gente sempre tem essa sabedoria antiga de que faz bem, que desintoxica o corpo e tal. E meio que essa pesquisa meio que confirma isso, porque tá dizendo que meio que dá férias pra dar férias calóricas pro seu corpo, tem uma série de benefícios. A reportagem começa a entrar em vários méritos de doenças que isso pode prevenir, só que obviamente com relação a prevenir doenças, não tá sendo aplicado ainda oficialmente, porque ainda vai ter que precisar pesquisar muito e tal, né? Mas as teorias existem. Agora, em termos de regime, pra emagrecer, principalmente perder barriguinha, né, que é o ponto principal da coisa, diz que é uma dieta bem, bem, bem legal, porque quando você para de fazer ela, você não volta, teoricamente, entendeu? Uhum. E segundo, tem um cara que até diz, né, que ele faz a dieta até encontrar o peso ideal dele, ele para, daí se de repente ele se vê insatisfeito de novo, ele meio que retoma ela, e aí um mês ele volta ao que ele quer, ele para de novo, enfim. Ele meio que vai e volta dela tranquilamente, porque não é nada que vá prejudicar a sua saúde, não é nada invasivo, não rola química nenhuma, é tranquilo, faz bem, porque, enfim, jejuar faz bem, enfim. E eu achei legal brincar disso, acho que eu vou experimentar. E você? Eu também. Quer dizer, jejuar talvez não, talvez eu siga aqui o que eu posso comer, uma frutinha, uma verdurinha. Sim, eu tô acostumado com jejuns esporádicos, porque na minha filosofia a gente jejua em certas datas, então eu sou uma pessoa muito faminta, eu como pra caramba porque eu sou ansioso, mas quando tem na minha cabeça que existe um motivo pra eu estar jejuando, por algum motivo algum trigger na minha cabeça aciona, eu não sinto fome aquele dia. Uhum. E, enfim, acontece, então talvez eu me dê bem com isso, de repente, então talvez eu vou tentar jejuar pra também tomar só água. Você sente muita fome no primeiro momento, mas parece que quanto mais você jejua, menos fome você sente, então vai embora uma hora. Tem um cara aqui que escreveu um livro, né, sobre a dieta dos dias alternados, e ele fala que ele leu o primeiro há uns 5 anos, uma pesquisa sobre o assunto, sobre os benefícios de se comer dia sim, dia não, e aí ele perdeu 15 quilos em 11 semanas. Nossa. Eu espero não perder 15 quilos, não sumo. Não, cara, você tá gordinho, não vai sumir não. Eu vou sumir, não tô tão gordo assim não. Eu tenho 1,80m e tô pesando 85 quilos. É. Não tô gordo, eu tô com barriga, é diferente. É, eu tô com 80, mas eu tenho 1,73, então. É, viu? Ah. Espera só mais um pouquinho, se eu continuar emagrecendo do jeito que eu tô. Não, mas você é tipo assim, você não é bem gordinho, você é tipo, tem esse estilo grandalhão que mulher gosta, então você tá bem, entendeu? Ah, claro. Você é parrudo, é diferente. Aham, uhum, sei. Você é fortinho e tal. Vou ficar andando por aí de shortinho agora. Não. Deixar o cabelo crescer. Cara, para que eu tô visualizando isso. Exibindo meu peito cabeludo por aí. Enfim, resposta. Então, só pra completar, eu surgi na Neotóquio de novo desse mês, falando sobre Moe. Então, se vocês quiserem ler, tá lá. Nada que a gente já não tenha falado aqui. Mas, enfim, né? A vida é isso. A vida é você reciclar essas informações e repetir pras pessoas que ainda não sabem. É igual quando você não quer. É igual quando você, pra poder evitar de ficar repetindo roupa, você sabe, bom, eu não vou com essa roupa aqui nesse lugar porque essa pessoa já me viu com essa roupa. Então, eu vou pegar essa roupa e vou nesse lugar. Porque eu posso usar essa roupa roupa ontem, mas eu não usei com essa pessoa perto, e assim por diante. Faz muito sentido. Olha. Eu também tenho os textos on hold aí na Nelltalk, que qualquer hora deve sair, uns dois ou três. Então, mas todas as coisas que a gente já falou aqui, né, mas vale a pena, seja, pra dar uma forcinha lá pra revista, pro pessoal lá saber que, nossa, quando eles estão na revista vem demais, sabe? É, que a gente vai estar mais na revista? Não. Pode ser um pouco, sei lá. Ai, ai. É empolgante. Ai, ai. Enfim, vamos falar de Godzilla? Vamos falar de Godzilla. Já faz um tempo, faz um bom tempo. Inclusive, a gente já tentou fazer algo assim, né? É, lá nos primórdios, quando o Mark II ainda era pra ser algo enciclopédico e gigantesco, a gente começou a fazer um Mark II de Tokusatsu e gravou. A única coisa que a gente chegou a gravar foi um blocão sobre Kaiju com Godzilla e etc. Gamera e companhia, né? Que nunca foi lá. Basicamente, isso foi. A gente começou por isso, porque isso foi o começo do que você pode falar que seja Tokusatsu, né? Sim. Porque Tokusatsu. Ninguém nunca consegue exatamente chegar a uma conclusão do que seja Tokusatsu, mas basicamente você pode dizer, mais ou menos, que... vamos falar, Tokusatsu significa efeitos especiais, né? Então você pode dizer que Tokusatsu, pro japonês, é um filme que ele depende do efeito especial, digamos assim, que eles estão usando naquele momento. Sim, né? É um filme que depende do efeito especial, só que num momento específico, que começou a surgir ali nos anos 50, 60, você criou todo o set de efeitos especiais dessa época, e aí eles usam esses efeitos até hoje. Eles são tão fiéis ao gênero que eles meio que usam só ele até hoje. Porque então a gente pode dizer que sim, Tokusatsu hoje em dia é qualquer obra que utilize de efeitos especiais de 40 anos atrás. Você pode dizer, inclusive eu tava lendo a respeito, né? Existem muitas obras, você pode comparar até com obras ocidentais que possam ser consideradas Tokusatsu, sim, que não são Tokusatsu, mas poderiam estar na filosofia Tokusatsu. Então se você pegar, por exemplo, aquele Distrito 9, não é? Então, ele pode estar na filosofia Tokusatsu, por quê? Ele é um filme que ele depende do efeito especial, né? Depende do efeito especial e ele é muito voltado pra criatura, né? Pro monstro. Que dependa do efeito especial, que a história só existe por causa daquilo, né? É um tokusatsu, digamos. Pode sentar na filosofia do tokusatsu. Isso começou lá nos anos 50, né? No, basicamente com esses filmes de kaiju, né? Basicamente com Godzilla. Sim. Você pode ir. O que eu ia falar é que desde que a gente gravou esse bloco, eu sempre tive muita vontade de fazer reviews de Godzilla. Não sabia exatamente do que, mas como a gente é do jeito que é, a gente sempre tenta começa pelo começo. Então, resolvemos fazer um review do Godzilla de 94, de 94 e 54, em preto e branco ainda, né? O que é sempre muito interessante, porque além do começo de uma lenda, de uma franquia poderosíssima, é sempre muito interessante ver filmes japoneses dessa época, porque é um Japão ainda com as cicatrizes da guerra sangrando ainda, né? Pois é, e era um Japão com as cicatrizes da guerra sangrando e com uma economia começando a subir, né? Começando a crescer. E isso se refletia no cinema. Porque foi justamente nessa época o Kurosawa ele começou a dirigir nos anos 40. Uhum. E a década de 50 é conhecida como a era de ouro do cinema japonês. Que foi quando o Japão de fato começou a produzir em massa e de fato começou a ter algo para ser chamado de cinema, de verdade, sabe? Não só alguns filmes. A gente já comentou aqui, é bem interessante isso, né? Que eu já tinha ouvido um jornalista falar uma vez sobre isso. Que o Japão é um caso único, né? Que não tem outro país que tenha passado por mudanças pós-guerra tão profundas e tenha isso tão bem documentado. Pois é. Em material artístico produzido, né? Nenhum outro país sai de uma guerra, de um desastre, saiu de uma guerra, saiu da Segunda Guerra e começou a produzir filme, começou a produzir quadrinho, começou a produzir anime, começou a fazer tudo, né? Uhum. É bem legal. E a temática se reflete nos filmes, principalmente Godzilla. Godzilla é totalmente girando em torno da paranoia lá da bomba atômica, né? Pois é. Quando a gente pensa em Godzilla, a gente pensa mais nos filmes dos dos anos 70 e 80, que era um Godzilla, que era um filme pra criança, basicamente, né? Ele era um Godzilla que ele tinha, você vai acompanhar o design do Godzilla ao longo do tempo, dos anos 50 até lá nos anos 80, ele vai cada vez ficando mais caricato e com mais cara de Pokémon, com olhos maiores e mais bonitinhos, sabe? Ele vai ganhando feições mais bonitinhas, porque... Ele é o Charmander, praticamente, numa foto que estou vendo. Pois é, porque as crianças foram se apegando muito ao Godzilla, né? Eu tava ouvindo um podcast, acho que foi o Greatest Movie Ever, que alguém tava comentando sobre por que crianças se fascinaram tanto pelo Godzilla, sabe? Por que o Godzilla fascina tanto crianças? Tipo, gente, ele é um monstro mau que tá matando tua família, né? Então por que você, criancinha, gosta dele ao invés de ter medo dele? Pois é, né? O paralelo que eu ouvi, eu achei bem interessante, é que isso teria muito a ver com o desejo de crescer da criança. A criança quer ser grande e poder fazer o que ela quiser, poder destruir a cidade. Bom, então talvez isso seja um mistério não só do Godzilla, como de todos os outros heróis que crescem, como Ultraman, né? Sim, sim. Os robôs gigantes, talvez seja isso, né? Pois é. E interessante é pensar que os japoneses, por algum motivo, parecem ter um apego maior a isso do que os ocidentais, né? Ao gigante. É, na verdade, a infância realmente, aqui a nossa infância é o quê, né? Nem super-herói é mais, porque hoje em dia super-herói, super-homem da vida tá muito... não é mais pra criança, né? Então a nossa infância hoje em dia é de desenho animado mesmo, bobinho e tal, né? Uhum. Mas criança japonesa, ela cresce com monstro gigante. Essa ideia do gigante tem... Eu tô pensando um pouquinho aqui, tô analisando um pouquinho a ideia do gigante. E se for para prestar atenção, tem muito a ver também com a ideia do japonês, né? Do crescimento. Que todo japonês visa ser muito grande, ele se acha na responsabilidade de ser muito importante, né? Você vai fazer algum paralelo com o tamanho do pênis, não? Não, não. Só pra saber o nível até que ponto a gente vai consumir o fio. E isso é. Isso do, não do pênis, mas do. Freud explica o porquê do fascínio japonês com os monstros gigantes, olhos gigantes. Mas da ideia do japonês de ser muito forte estava muito em alta e muito vigente nessa época, porque o Japão estava saindo de uma grande tragédia, né? É. E o filme, como você falou, ele é um filme muito mais sério do que o que a gente costuma pensar quando pensa em Godzilla. É, porque você olha assim, hoje em dia, né, esses filmes acabaram ganhando uma qualidade de filme B, trash, zoeira, né? Então, hoje em dia, mesmo no Japão, eles têm feito filmes de monstros gigantes de paródia, né? Então você tem monstros, você tem kaijus hoje em dia, que são famosos, que exploram o lado galhofa da coisa. Sim, os próprios filmes do Godzilla, o mais recente de 2004, o Godzilla é um cara dentro de uma roupa, né? É, eles exploram, quer dizer, o público, a fanbase hardcore curte isso, e o público em geral, mais casual, vai curtir pelo elemento trash B mesmo da coisa. É, alguns pelo elemento trash, alguns pela nostalgia, né, por ter crescido com Godzilla. É, mas se você voltar em 54, eles queriam realmente fazer um filme sério, um filme extremamente dramático, triste, e tem criancinha chorando, e é bem perturbador, porque você vê um monstro que pra você não, pode não causar tanto impacto assim, e você tá acostumado a ver os filmes de kaiju mais na zoeira, né, aí fica uma coisa meio incongruente, fica uma coisa que não combina ao primeiro momento, assim, né? Que você vê um monstro que você quer dar risada daquele monstro, né? Mas as pessoas estão sofrendo tanto que você não consegue. Aham. Uhum. Não, mas assim, você vê que naquela... Assim, queria se me adiantar muito, mas tem uma sequência que aparece a mãe, né? Numa cidade, Tóquio tá destruída, aparece a mãe abraçada com os dois filhinhos pequenos, e a mãe falando com eles, fiquem calmos, daqui a pouco a gente vai estar se juntando ao seu pai. Aham. Uhum. E todo mundo chorando, e você fica meio perturbado. Você fica, não, calmo. Tem uma cena de um garoto de uns 12 anos berrando porque a casa dele caiu e a família morreu, sabe? Não, e aquele negócio como é em preto e branco, né? E tem aquele impacto, já é meio creepy porque é preto e branco, né? E tem aquela trilha sonora perturbadora, aqueles atores que são bem exagerados no melodrama, né? Um filme bem melodramático. Uhum. E aí tem uma cena que tá lá o hospital repleto de pessoas feridas e bem superlotado, e tem uma mãe toda acabada sendo levada numa maca, né? E a garota começa a gritar, né? Uma garotinha, eu não sei o que fizer, deram um beliscão aquela menina, pela cara dela. Eu imagino que a forma de filmar seja bem hardcore na época, né? É bem possível. Deram um cascudo nela, né? Cara, eles não tinham muito tempo pra ser, eles falaram assim, já não tinham muitos atores disponíveis no Japão pós-guerra, eu acho, né? Traz essa menina aí que a gente dá uma paulada na cabeça dela e ela chora rapidinho. Acho uma criança, né, que já esteja sofrendo, a gente dá um pra BF nela aqui, assim, pra foi dar um beliscão e começa a gravar, né? A action. A garota grita muito, né? Ha ha ha ha! isso gera pra gente, hoje em dia, uma dimensão totalmente nova, né? Porque, justamente por isso, porque você fica querendo desesperadamente dar risada com o Godzilla, mas você não consegue, porque o drama é muito forte, fica perturbado. Pois é. E assim, o filme ele é o que a gente espera de um filme de Godzilla, né? Você tem uma cidade, interessante que não é uma cidade grande, né? Praticamente uma vila de pescadores, e começa a surgir esses ataques, né? Algo tá afundando navios no mar. Tá afundando navios, tá acabando com a... É uma vila de pescadores ali, então tá acabando com a vida ali no mar, e eles não estão conseguindo pescar direito, alguma coisa tá acontecendo. E segundo o folclore local, né, existia um monstro, né, antigo, chamado Godzilla, que atacava o vilarejo, e antigamente eles sacrificavam virgens em nome desse monstro pra acalmar ele, não sei o quê. Então aparece um velhinho dizendo que ali é o Godzilla que voltou, né? O nome Godzilla, a gente pensa em Godzilla por causa de God, né, de Deus, mas Godzilla, na verdade, é uma contração de gorila, de gorila, né, e Kudira, que é a baleia. A baleia gorila. É, o conceito básico do sei lá, quando alguém virou e falou, vamos fazer um monstro gigante, como é que ele vai ser? A ideia era isso, era algo com a força, né, e o porte de um gorila, e que fosse que viesse do mar, como uma baleia, que fosse enorme. É basicamente um King Kong marítimo, então. Basicamente. O King Kong precedeu, então, pode dizer. Pois é, inclusive, quando o filme saiu nos Estados Unidos, muitos críticos disseram que era só um rip-off de King Kong, né, era só o Japão tentando imitar e tal. E assim, o nome virou Godzilla pros americanos, né, reza a lenda, que porque, teoricamente, eles não conseguiriam pronunciar direito Godzilla. É por causa do R, né, orar, eles não conseguem falar Ará, eles falam Godzilla. Então largaram, mudaram de nome, e é o nome que a gente conhece até hoje, porque, como sempre, veio pra cá via Estados Unidos, né. E o legal é que no filme americano do Godzilla, eles brincam com isso, né, no filme que lá com Matthew Broderick, que quando tá lá o repórter apresentando lá um japonês em estado de choque falando Godzilla, Godzilla, Godzilla. Aí quando corta pro repórter, ele fala Godzilla. Aí tem uma mulher que fala, é Godzilla, seu idiota, não sei o que. Quer dizer, o nome populariza porque o repórter entendeu errado. Uhum. Isso é maneiro, assim, eles brincam com isso no filme. Mas aí o filme é um filme de desastre, né? Ele tem um clima de filme de desastre por todo esse drama. Só que o desastre é um monstro gigante. Interessante é o seguinte, quando começou e você vê que ele se passa toda nessa vila de pescadores, no começo eu tava achando assim, bom, vai ver realmente porque o orçamento era bem reduzido, então eles não podiam fazer todas as cenas de ação numa cidade grande, porque eles não tem grana pra ficar construindo tanta maquete assim, né? Uhum. Então vamos fazer uma vila de pescadores. Mas também não é nem só isso, é porque a gente tem que lembrar também que Tóquio na época ainda não era essa metrópole toda, então não tinham grandes prédios nem nada pra ser destruído. Sim, então faz a maior parte do Japão era aquilo mesmo, era o Japão rural. Então faz sentido que passe ali, né? Não é só por restrições orçamentárias. Porque mesmo quando ele vai atacar Tóquio no Climax, o Tóquio não é o Tóquio que a gente conhece hoje em dia. Sim. E a verdade é bem diferente para essa cidade do interior. Mas isso que é interessante. A primeira hora do filme, você não vê o Godzilla agindo. Você não vê ele andando e quebrando coisas muito visivelmente, sabe? Você vê tipo o pé dele, você vê a cabeça dele levantando do mar. Tem aquela cena ótima dele botando a mãozinha em cima da montanha. A parte legal, assim, que ele aparece pela primeira vez lá pros 20 minutos de filme, né, que aparece a cabeça dele por trás de uma colina, né, e é legal, que é tipo marionete lá atrás e tal, é bem... Você não espera ver o Godzilla tão cedo e dessa forma, porque é de dia, né, uhum. E eles escondem, né, tipo, eles não têm vergonha do... Eu acho legal esse orgulho do japonês, né. Mas você ainda não vê ele fazendo as coisas que ele faz depois, que depois é rajada nuclear pela boca e um monte de coisa bem mais absurda, que inclusive eu vou comentar depois, mas... O filme é tão focado no desastre em si, que nos primeiros 40 minutos, né, ele não tem nem protagonista, digamos assim, né, é o Godzilla aparecendo, e o filme começa a trabalhar com a reação do Japão frente a esse problema. Então você vê o governo se reunindo, você vê o arqueólogo dando opinião, você vê o repórter investigando. Aí no meio disso você aparece alguns personagens que consegue identificar que são os prováveis protagonistas, porque eles têm alguns dramas mais pessoais. Então, você começa a identificar personagens recorrentes no filme, mas que eles só vão ser estabelecidos mesmo, quem é o protagonista disso aqui, lá depois de 40 minutos e começa a rolar esses problemas pessoais dele, né? Pois é, e pelo que eu li por aí, né, no fim das contas esse é o único filme do Godzilla que eu vi inteiro, mas pelo que eu li por aí, isso é meio que um padrão dos filmes do Godzilla. Você não tem, é bem raro você ter personagens humanos que são fortes, que são icônicos. Inclusive um dos mais icônicos é desse filme, que é o cientista do tapa-olho. A Serizawa. A Serizawa. É, então, aos poucos vai delineando os protagonistas, então você tem o arqueólogo, que é o primeiro personagem, é o Kyohei Yamane, que é... É ele mesmo? Eu não sei o nome dele não, pô. É esse o nome dele? Ah, caramba, eu não vou arriscar falar o nome não. É, como não, sempre. É ele, que é Miko, que é a Yamane's daughter, é. Você tem o senhorzinho lá, arqueólogo, que é o Kyohei Yamane, que é o arqueólogo que pela primeira... Que dá a ideia do que pode ser o Godzilla, né? Então, o Godzilla nesse primeiro filme, ele teoricamente é um monstro pré-histórico desses que vive nas regiões abissais e que sobreviveu, né, até hoje. É, que é a origem mais aceita deles, é a origem que você mais vê sendo usada nos filmes. Ele seria um dinossauro do período Cretáceo, só que ele estaria nessa... Ele seria uma criatura dessa transição dos grandes répteis saindo do mar, né, indo pra terra. Ele seria um anfíbio. É, o Godzilla em si, ele é tão gigante, tão poderoso, porque teria sido... Ele é um dinossauro desse que foi alterado, sofreu mutações genéticas por causa de experiências atômicas e nucleares, etc. De testes de bombas, né? E por isso que ele é gigante. Naturalmente, ele só seria um dinossauro anfíbio. Ele é gigante por causa dos testes nucleares. É, a visão que eu sempre tinha é que ele era só um lagarto mesmo, normal, que ficou gigante, que é mais ou menos a versão que eles usam lá no filme americano, né? Eu nunca tive essa impressão dele, não. É, por algum motivo eu sempre tive isso na cabeça. Como é usado no filme americano, pra mim eu achava que sempre tinha sido assim. Mas não, né? Realmente ele é um dinossauro overpower. Uhum. E aí que já entra a coisa da paranoia japonesa com a energia atômica, né? Todo mundo, isso a gente sempre ouve falar em qualquer análise de Godzilla, é isso, né? Que o monstro nada mais é do que a preocupação japonesa mesmo com a cicatriz de Hiroshima e Nagasaki ali bem forte. Inclusive Hiroshima e Nagasaki são mencionados, né, no filme. Eles falam. Pois é, assim, quando eu escuto, sempre escutei o pessoal falar isso, né? Mas eu sempre pensei que fosse uma coisa muito mais em subtexto, que o filme não se desse ao trabalho de deixar isso tão claro. Mas o filme se dá o trabalho de pelo menos de meia hora citar de alguma forma as bombas atômicas e como isso é horrível. É verdade, isso é bem, bem legal, bem legal. E assim, dramaticamente, né, o filme a gente fica meio sem saber, porque ele é bem melodramático e foca muito no sofrimento das pessoas e o que tá acontecendo de horrível com elas ali, meio que fazer um paralelo dos horrores, né, da energia atômica e tal, né? Uhum. Mas eu fiquei na dúvida exatamente, o filme que é o quê? O filme que é que a gente não odeia o Godzilla e fique a favor da humanidade? O filme... Porque no final das contas o Godzilla também é tipo uma vítima, né? Então a gente tem que odiar quem exatamente? Eu fiquei um pouco incomodado com isso, entendeu? Não, pois é, assim, a intenção do filme parece não é de humanizar o Godzilla, sabe? A gente acaba humanizando o Godzilla porque a gente sabe o que é o Godzilla, o ícone que o Godzilla é e o que ele vai se tornar depois. Mas eu imagino que quem estivesse assistindo aquele filme, principalmente naquela época, não estaria pensando nos sentimentos do Godzilla. Ele é só um monstro que tá destruindo tudo, logo nós somos vítimas e ele é o mal. É, então, eu fiquei realmente na dúvida. Será que esse realmente o filme quis passar? Ou o filme que realmente quis jogar alguma coisa no ar? Porque quando você vê alguém, o filme investindo muito no sofrimento de alguém, é que você quer, ele quer que você compre aquele sofrimento. Uhum, então, pra você comprar aquele sofrimento, você precisa odiar quem tá causando aquele sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, eu, particularmente, não consigo odiar tanto assim Godzilla, né? Então prejudicou um pouco eu comprar o sofrimento das pessoas, né? Eu imagino que nem que isso deve ter acontecido com todo mundo na época também, né? Porque se o Godzilla fosse odiável, ele não teria se tornado um ícone infantil como ele se tornou depois. Não, mas realmente, assim, o ponto é, será que isso realmente acontece só com a gente, né? Depois de o Godzilla já ser ícone? Ou isso já começou a acontecer mesmo nessa época? As pessoas começaram a gostar do carinha, né? Eu imagino que tenha acontecido desde essa época e que... Mas que não era a intenção. A intenção do filme realmente era, esse é um monstro horrível, vamos matá-lo, né? Sim, e o Godzilla tem uma coisa que é muito legal e que já tá aí desde essa época, eu não sabia. Bahia tava aí desde essa época. O que, que a gente falou, né? A gente falou que o filme ele é muito dramático e tal, ele é bem focado nisso e ele é bem mais sério. Só que ele tem dois elementos que são muito exploitation, que é o tapa-olho do Serizawa. É. Que nenhum cientista tem um tapa-olho. Cara, você é um cientista que cria um troço que mata, né, toda a vida marinha do local e você não tem como arrumar uma solução melhor pro teu olho do que um tapa-olho. Não, não, e o tapa-olho dele é mais uma também tem relação com a bomba atômica, né? Ele perdeu o olho na Segunda Guerra. Ele é um veterano, né? Ele é um veterano de guerra. E a segunda coisa, que é muito, muito over the top, assim, sabe? Que não condiz com o clima do filme, é a rajada atômica do Godzilla, que é muito legal. Verdade, é demais. Eu não esperava aquilo, entendeu? Eu não consegui deduzir que ia ter isso. Não aparece em parte nenhuma no filme, só no final. Ele fica puto e começa a dar rajada atômica em todo mundo. Não, eu achava que a rajada atômica do Godzilla era uma coisa posterior, sabe? Que os poderes do Godzilla não eram posterior, que no início ele é só um monstro gigante. Eu não esperava ver isso logo agora, achei tão ambicioso da parte. Não, e é muito cool, sabe? Porque assim, o Godzilla, quando ele solta a rajada dele, os cascos que ele tem nas costas ficam azul também, ficam brilhando. E é interessante, né? Porque eu, né, como bom, falso entendedor da cultura japonesa, né? E a primeira coisa que o Godzilla que viu foi a versão americana. Uhum. Uma das primeiras coisas também que eu vi de Godzilla foi o desenho animado americano que continua do filme. Mas eu era criança, me perdoe. Não é como se Godzilla japonês fosse de fácil acesso na época pra qualquer um. Uhum. Eu tenho desculpa. Mas enfim, nesse desenho, o Godzilla do filme não tem rajada atômica. Nesse desenho ele tem. E quando ele solta a rajada, rola isso. O casco acende, né? E ele vomita o rajada verde lá atômica. Uhum. E achei super legal ver que o povo do desenho americano não inventou isso. Isso foi uma referência direta ao que o Godzilla faz realmente, né? Sim, desde o primeiro filme, isso que é incrível, é. Sabe? Porque é um elemento tão legal, né? Um elemento que quando você pensa, nossa, você é tão bonito, você é tão estiloso, sabe? E o Japão tava pensando nisso em 54. É, você tá tão preparado pra zoada, tosquice do negócio, que você se pega aplaudindo as decisões de design, de production design da coisa, né? Mas eu vou dizer que a primeira vez que ele soltou a rajada atômica, ele soltou numas placas e umas torres, e as placas derretem. Só que como o filme é preto e branco, parece que ele congelou. É verdade, eu tive essa impressão também. Eu achei, ué, o Godzilla congela? Eu não esperava esse poder. Mas não, é atômico o negócio. E assim, diga-se de passagem, toda o production design é bem legal, né? Porque as maquetes são muito boas, as miniaturas são muito boas. Tem um outro, assim, quando eles flertam com o stop motion, não dá certo. Então você vê que o stop motion não é o forte do japonês. E tem outra coisa, eu gosto muito do design dessa primeira roupa do Godzilla, no primeiro momento, quando ele aparece de longe, de boca fechada. Porque quando ele vai aparecer destruindo coisas e usando a rajada e tudo mais, eles usam outro modelo. É? Você reparou nisso? Muda o modelo? Muda o modelo. É um modelo com um olho maior e o formato da boca é um pouco diferente pra poder abrir. Isso é porque, na verdade, eu acho que tem basicamente dois bonecos que eles usam. Tem um que é tipo uma marionete, que é tipo a cabeça com alguém com a mão ali mexendo a boca, né? E quando aparece só os closes da cara, mordendo alguma coisa. E tem a fantasia completa, que a cara do ator tá um pouco abaixo de onde tá a cabeça, e a cabeça meio que não mexe. Porque uhum. Ela não é motorizada. É, né? A marionete que me incomoda. Eu não gosto da marionete. A marionete é bem tosca mesmo, porque ele abrindo a boquinha não convence. Ele realmente funciona só quando ele tá de longe, andando devagarinho e quebrando as coisas. Ele é meio Cookie Monster, né? É. Abrindo a boca. É bem, bem estranho. Bem Muppet. Pois é. E o design é diferente, né? O design é bem diferente do Fantoche. Você percebe que é outra coisa. Bem, bem, bem limitada mesmo. Então você tem que entender agora, como a gente falou, como é em preto e branco e como o filme se leva a sério, né? E com o drama, com a destruição e tal, e principalmente com a trilha sonora, né? Eu tenho que falar de trilha sonora porque é uma trilha muito boa. Uhum. A gente não tá acostumado a elogiar a trilha sonora de produções baratas nessa época, de um sci-fi ou de um filme de monstro, porque geralmente eles economizam muito, né? É sempre aquele acorde, um tom-tom! Né? Isso não, Godzilla tem um tema, e um tema que eu adorei, né? Sempre que aparece, o tema é um tema melancólico, ao mesmo tempo é assustador, ao mesmo tempo é trágico, né? Uhum, é muito bom, muito bom mesmo. As pessoas correndo, e o trabalho de composição da cena é bem legal, eles colocam em primeiro plano as pessoas desesperadas, em segundo plano a maquete, Godzilla destruindo, né? A forma que eles mesclam as... E eu imagino que na época deve ter sido feito de forma bem artesanal mesmo, né? De pegar o filme, cortar e colar ali. Com certeza. E é bem legal. Agora, tem uma uma coisa que me incomodou um pouco, principalmente no começo do filme, na primeira parte do filme, a edição é muito estranha. É, mas é da época, né? É da época, mas tipo, você vai meio que seguindo a checklist, sabe? Tem uma cena que eles querem mostrar que não sei quemzinho chegou de avião e entrou numa casa e falou com alguém. Aí eles mostram o cara descendo do avião, aí tem aquele corte de fade, né? Lateral. Aí mostra o cara entrando na casa, aí tem um corte de fade de novo, e aí ele tá lá dentro falando com alguém. É, e no sentido da época, né? Tipo, eles usam muito stock footage também, de avião, de que muda a película completamente, fica mais velho de repente. Porque... Não, é, aqueles, os testes nucleares no mar, que tem aquelas borbulhas. É, sabe, a primeira logo a pessoa, nossa, peraí, efeito especial, como que eles fizeram isso na época, botaram um negócio pra borbulhar no mar? E não, é de verdade. É stock footage, são outras coisas, né? Mas basicamente, o filme lida um pouco com algumas discussões éticas interessantes, né? Você tem a referência óbvia à bomba atômica, você tem o arqueólogo que não quer que matem o Godzilla, porque de um ponto de vista científico, ele é o único exemplar de uma espécie, de toda uma espécie, e não só o único exemplar de uma espécie em si, ele também foi modificado, então ele é uma espécie única, então o arqueólogo não quer que matem ele, quer que capturem para que seja estudado e tal. Sim, e foi uma das escolhas que induziu essa simpatia ao Godzilla, né? Que no filme você tem um personagem que quer que ele viva. É, então, e o único personagem, tá todo mundo querendo muito que ele morra, e você entende o porquê, né? Porque o Godzilla tá destruindo tudo, e a única coisa que você tem é dois soldados com uma metralhadora. Eu imagino que as forças armadas japonesas realmente estavam bem defasadas na época, né? Mas não rola um auxílio internacional, né? Não rola, porra, se fosse realmente pra valer, os Estados Unidos teriam ajudado eles a acabar com o Godzilla, enfim. Você tem aviãozinho só no final, né? Bombardeando os aviãozinhos. Uhum. Ah, não, mas logo no começo já, o Godzilla já toma os helicópteros. É verdade. Não. Eles estão no helicóptero, o helicóptero trouxe os repórteres, especialistas. Ah, é? Era isso, aquele helicóptero? É, mas ele destrói, mas o bicho tava estacionado, entendeu? Ele sai andando pela cidade, que é a parte onde ele deixa uma pegada gigante, né? Que eles acham a pegada do Godzilla e tal. Aham. Uhum. Aliás, esse Godzilla, esse primeiro Godzilla, tem 50 metros de altura. Bom. Depois, os outros são maiores. O maior tem 100 metros. Nossa. Que é o da década de 90, se não me engano. Ou da década de 80, uma coisa assim. E aí você tem a outra questão ética, você tem esse Serizawa, que é um cientista, que ele... A gente não apresentou todos os personagens, né? Você tem um arqueólogo, você tem a filha dele. É, você tem a Emiko, que é a filha dele, que não faz muita coisa. Ela... A não ser gritar e não se decidir. Ela é bem sensível, ela se importa com todos os peixinhos do oceano e ela sofre muito, eles morrem. Ela tá mal e quase desfalece quando ela vê o peixinho morrendo. Ela tem o noivo dela, que é o Rory, que tá morto de ciúme do Serizawa, porque ela meio que tem alguma ligação com o Serizawa de amizade e tal, né? Não, o que acontece? Parece que o Serizawa era tipo um pretendente pra um casamento arranjado pra ela. Ah, sim. Só que ela se apaixonou pelo Rory. Ah. E aí toda a situação daquilo que você não vai contar pro seu pai, sabe? Era essa, entendeu? O pai queria que ela se casasse com o Serizawa. Era um casamento arranjado, só que ela se apaixonou pelo... Ele é um marinheiro, não é? O Rory? Ele é tipo um cientista, né, também. Eu não sei. Ele é? Eu tive a impressão que ele trabalha com a marinha, de alguma forma. É, que no final ele mergulha com a galera. Então, enfim... Eu acho que ele é um marinheiro. É, tá ligado com forças armadas de alguma forma, não sei direito. Só sei que o Serizawa, ele é cientista e tal, e ele trabalhando nesse projeto secreto, que tem tanta explicação científica no filme, eu não sei se essa explicação faz sentido ou não. Eu suspeito que não, né? É uma bomba de oxigênio. É, uma, como é que é o nome? Oxygen, o quê? Killer? Destroyer? Oxygen? Alguma coisa assim. É um negócio que meio que desintegra, que cai na água e meio que desintegra toda a vida marinha do local, né? E ele tem quantidade suficiente pra acabar com toda a vida na Baía de Tóquio ali, Tóquio Bay. Uhum. E ele não quer usar essa arma, por quê? Se por acaso ele libera, essa arma aparentemente é a única forma de matar o Godzilla, porque o Godzilla tá na água, tanto que a forma é jogar lá o sorrisal gigante lá dentro e derreter o bicho. Porque nada, porque tipo, eles ficam atirando no bicho e nada penetra no cara, entendeu? Nada mata, não arranha, não faz nada. Não, ele nem dói, nem anda pra trás, nem nada, ele tá, parece nada, que não tô nem encostando nele. É, você joga tudo nele, nada acontece. Então, a única forma é matar ele enquanto ele estiver lá paisando dentro da água, com um sorrisal gigante. Só que aí a gente tem um questionamento ético com o Serizawa, né? Porque ele criou essa bomba, que é uma bomba perigosíssima, que pode destruir países, assim, pode acabar com tudo. E ele sofre muito por ter criado isso, né? Ele não quer que isso seja divulgado. É mais um comentário claro aí a respeito de armas de guerra e até que ponto você deve usá-las ou não. Entendeu? O japonês tinha acabado de receber as bombas atômicas lá e tal, e o conflito do Serizawa é justamente esse. Se eu, por acaso, usar essa arma no Godzilla, eu vou revelar pro mundo que eu tenho ela. E aí os países vão se interessar e eu posso ser forçado de alguma forma a liberar isso. E enquanto eu não tiver uma forma útil e pacífica pra usar essa arma, eu não quero liberar ela, né? Porque que negócio, ele é um cientista, ao mesmo tempo ele não quer simplesmente deixar de trabalhar naquilo que ele fala, né? Eu sou um cientista, eu tô aqui pela pesquisa. Então, eu preciso descobrir, isso aqui tá pra ser descoberto, eu tenho que pesquisar, eu tenho que descobrir isso. Mas ao mesmo tempo, já que não tem nenhum uso pacífico óbvio pra isso, eu não quero liberar, né? Uhum. E aí fica a Emiko e o Rory meio que insistindo, tentando... Vamos parar de chamar o Japa de Rory. Não lembro o nome dele e ele parece o Rory, porque ele parece um merda, que não é um merda e tá morrendo de ciúme. Só pra avisar que o Rory que a gente tá falando é o Rory do Doctor Who. É o personagem do Dr. Hulk que tá um pouco inseguro com o casamento dele. E aí que acontece? Ele fica os dois tentando convencer o Serizawa a usar a arma, né? E em última análise, o Serizawa acaba fazendo o que eu imaginei que ele fosse fazer mesmo, né? Não vou falar, mas ele, o que ele faz no final das contas, eu imaginei desde o começo que ele fosse fazer aquilo. É, pelo menos um spoiler do filme a gente não vai fazer, né? Que é a última cena. Mas não tem spoiler nenhum, na verdade. Não tá falando quem morreu, quem não morreu. Sem contar que tanto faz um spoiler de um filme de 54, né? Porra, né? Isso, cara, basicamente, realmente, o filme é um kaiju, é um tokusatsu clássico. O que importa ali é você ver o Godzilla destruindo mesmo, né? A única diferença mesmo que você tem com o tokusatsu depois é o seguinte, é que esse filme não investe na galhofa, né? Ele realmente se leva a sério, ele realmente quis mostrar um drama ali, e ele tem todo esse subtexto político de mensagem de guerra e tal. É, depois... no máximo você tem um roteirista virando e falando, pô, mas seria legal pra caramba se ele soltasse um raio dessa boca, hein? Então, o filme é tão preocupado com essas questões éticas de guerra que justamente por isso você fica tão surpreendido quando você vê o Godzilla fazendo algo muito cool, entendeu? Uhum. Eu esperaria que esse realmente, além de tudo, eles também estão preocupados com a estética da parada, pra ser legal, pra ser maneiro do cara curtir uma destruição em massa ali. Eu tô vendo aqui duas frases em especial que eu anotei disso que eu falei sobre durante o filme eles lembrarem o tempo todo da bomba, né? Tem uma frase que o arqueólogo ele fala com todas as letras, que o Godzilla é um produto da bomba nuclear que ainda assombra muitos de nós japoneses, sabe? É bem óbvio, assim, bem na cara mesmo. O filme, ele não mede esforço pra mostrar que ele realmente tá falando sobre a bomba. E a última cena, acho que não é spoiler pra ninguém, que o Godzilla, entre aspas, morre, certo? É. Já que ele vai voltar por mais 39 filmes depois. Ele vai morrer provavelmente no final da maioria deles. Se não de todos. E aí a última fala do filme, o arqueólogo, ele vira e fala, olha, se a gente continuar com essas bombas, provavelmente outro monstro desses vai surgir. E ao mesmo tempo que isso é um gancho pra continuações e pra toda uma franquia que a Torre criou, também é ele dizendo que se a humanidade continuar fazendo isso que ela tá fazendo, vai dar merda, muita merda, né? Bom, o resto é história, Godzilla virou o que virou, teve esse filme americano de 98, né? Que é esse filme que eu acho. Não, ignorando esse filme de 98, esse primeiro filme de 54, ele chegou aos Estados Unidos em 56. Então, nos Estados Unidos, em 1956, chegou a versão americana do filme, e seguindo a tradição que se repetiria por muitos anos, com muitas propriedades japonesas, né? Os americanos meio que tentaram refazer pro público deles. Só que foi a refilmagem mais escrota que eu já vi na década. Eu não assisti, né? Você chegou a assistir já, né? Cara, é muito, muito, muito, muito escroto. É, parece até uma paródia. Seria muito engraçado e criativo e até bem feito se fosse uma paródia. Mas só de você saber que aquela merda é séria, entendeu? É tipo Kung Po? Hã? É tipo Kung Po? É, mais ou menos. Na verdade, o protagonista do filme é um correspondente estrangeiro, americano, um repórter, que foi pra lá pra poder checar o desastre que tá rolando no Japão, né? Então, o filme começa com o filme começa já num desastre, né? A voz em off do cara narrando o desastre que está acontecendo no Japão. Daí eles montam diversos momentos do filme, momentos do hospital com os feridos, momentos já de Tóquio sendo destruído no final. Vários momentos diferentes dele falando do que tá acontecendo no Japão, né? Uhum. E a voz dele reportando isso pro mundo, narrando. E aí meio que corta pra onde tudo começou. E aí o que acontece é o seguinte: ele chega no Japão pra poder acompanhar a história. Então, como eles fazem pra inserir esse cara na história? Basicamente, tem a imagem lá, por exemplo, de tá lá os cientistas examinando a pegada do Godzilla na ilha, né? Então tem um takezinho dele num cenário que parece aquela ilha, com 6 japoneses genéricos em volta, vestidos da mesma forma que os figurantes originais, né? Ele meio olhando assim, quer dizer, quem tava lá, entendeu? E, basicamente, algumas sequências dos atores japoneses conversando. Algumas, eles dublam em inglês por cima mesmo, descaradamente. Em outras, aparece eles falando em japonês e ele meio que narrando em off o que tá acontecendo, né? Como se fazendo parte de uma montagem maior de cenas. E em outras, que é o mais criativo, né? Por exemplo, lá onde quando eles estão lá, naquele inquérito, meio que ouvindo o paleontólogo falar sobre o que é o Godzilla, né? Uhum. Então tá o cara falando em japonês, sem a menor tradução, legenda, nada. E lá no cantinho, como sempre, tá o americano ouvindo com um oficial japonês do lado e tá acompanhando ele. E aí ele vira pro japonês e fala: o meu japonês não está muito bom, o que o doutor fulano está falando? E aí, enquanto a imagem original do doutor fulano fala no fundo, o japonês que tá acompanhando o americano traduz pro cara. O quê? Uhum. Entendeu? Basicamente é isso. É uma boa solução, né? Então é ele passeando pelos acontecimentos do filme, entendeu? Mas a trama é idêntica. É idêntica. O Godzilla é a mesma origem, ele é um bicho que é tudo igual, só muda mesmo a ordem dos acontecimentos, né? E os personagens do filme ganham importância zero, porque na verdade o que importa é a tragédia acontecendo e o americano é percorrendo essa tragédia. Uhum. E enfim, é engraçado assistir, né? Você tendo acesso às duas versões, se eu não tivesse acesso à versão original, eu ficaria puto, né? Mas como a gente tem, então é só engraçado mesmo, vale a pena assistir pela comparação e pela zoação mesmo, né? Com o decorrer dos anos, né, as adaptações foram... O segundo filme também foi bem adaptado. Daí, tipo assim, os filmes depois, 2 ou 3 filmes depois, na verdade, eles só foram mesmo dublando e cortando uma ou outra cena. Mas os filmes foram ficando cada vez mais fiéis ao original, né? E vem sendo assim até hoje. É, você que assistiu, eu li muito o pessoal comentando que o filme, ele tinha a mesma trama, né? Mas ele diminuiu um pouco as questões políticas quanto a bomba e a guerra, as questões nucleares. E que ele meio que limava a história do casamento forçado lá entre a filha do arqueólogo e o Serizawa. Isso acontece mesmo ou é só o pessoal falando? Não, realmente, todas as questões são bem amenizadas mesmo. Agora, por exemplo, tem uma sequência engraçada que é o quê? Eles colocam essa protagonista falando com ele, né? Daí ele tá deitado assim na maca naquele hospital improvisado, né? Peraí, ele quem? O americano? Americano. Uhum. E ela chega pra conversar com ele e aí colocam uma dublê de corpo de costas vestida como ela tava vestida, né? E a voz em inglês falando com ele, né? E aí, uhum, corta pra ela de frente, é ela dublada em inglês com essa mesma voz. Uhum. Interagindo com ele, ela de costas e tal. O Serizawa também, quando aparece, eles colocam um dublezinho de dublê dele, com um tapa-olho e tal, meio que escondido e tal. É, foi o que eu falei do Kung Po, né? No Kung Po eles fazem isso, então... É, basicamente, né? Só faltou no Godzilla algum personagem que pra preencher o vazio da boca falando pra versão dublada, ele ficasse falando um uma vontade absurda de baixar com o Kung Fu pra ver de novo. Foi muito legal. E aí, em 2006, foi lançado esse DVD com os dois filmes, com a versão americana e com a versão japonesa, no mesmo DVD. Legal. E tá planejado agora, pra 2012, uma provável nova adaptação americana, que não é a continuação do Godzilla de 98, e que dessa vez eles prometem um... Ser feeling, bem mais fiel, né? É, um feeling, um design mais fiel ao original. Não quer dizer que os americanos vão fazer alguém fantasiado. Não quer dizer, mas eles lançaram aquela imagem, né? Então, uma imagem... É, uma imagem que uma arte conceitual que é praticamente idêntica ao design mais clássico do Godzilla mesmo. Com rajada atômica e tudo. É, então seria legal. Eles podem chamar aquele Andy Serkis pra fazer a captura de movimento do Godzilla. Pois é. Mas, enfim, o filme é de 54 e provavelmente muita gente vai ter problema com isso por ser um filme antigo, né? É, eu acho que vale a pena, não dói, é 1h30 de filme. Vale muito a pena em todos os sentidos, porque além de ser algo histórico, né, de um valor histórico absurdo, não só por ser o nascimento de uma franquia muito importante pro Japão, mas também por ter todo um subtexto histórico relacionado à Segunda Guerra e ao Japão se superando a Segunda Guerra, além disso, ainda é um filme legal. É, não, e aquele negócio, não é o fato de ter um subtexto, não é o fato de ser um filme sobre a guerra feito hoje em dia, entendeu? É um filme sobre a guerra feito no na época, nem 10 anos depois da guerra. Sabe, quando o japonês estava lá ainda se erguendo, então é legal, você vê em primeira mão o negócio documentário. Sim, a geração que fez esse filme, que assistiu esse filme, lutou na guerra. É, não, tanto faz você ver filmes americanos da época, a América ganhou a guerra, estavam felizes, entendeu? Uhum. de um país que perdeu feio, né? Tava com orgulho estraçalhado, né? Pois é, bem, pois é. Bem legal. Inclusive, eu tava vendo também pessoas que dizem que o Godzilla poderia ser americano, obviamente, dizendo que o Godzilla poderia ser uma metáfora pros Estados Unidos, porque inicialmente ele é um inimigo, depois ele acaba virando um aliado e protege o Japão. É blá blá, né? Não, não. Não mesmo. Mas então, vale muito a pena assistir o filme, por todos esses motivos. A capa do filme tem o Sal, o casalzinho, o Rory e Miko e o arqueólogo, e na capa eles estão em cores, né? E uh-huh. É perturbeiros em cores, não gostei. E o como eu falei, né, o Serizal, ele é um dos poucos humanos da franquia Godzilla que acaba sendo icônico. Tanto que em alguns jogos do Godzilla recente, teve um jogo do Godzilla, acho que dessa década, que você pode jogar com todos os monstros gigantes, né? Tipo um jogo de luta, se eu não me engano. E tem um personagem secreto que é um Serizal gigante, com a roupa de mergulhador. Sério? Aham. Legal. Então ele é o único personagem humano que se tornou icônico a ponto de ser lembrado, inclusive em filmes posteriores e mídias relacionadas à franquia. O Serizal nunca mais apareceu de forma direta? Eu acho que ele só é mencionado e eu não sei se tem algum filme que ele aparece, mas se aparece é ponta. Uhum. É ponta ou então algum flashback muito rápido, alguma coisa assim. Enfim. Você já morreu, peraí. Quem que é esse? O Serizal? Meu Deus, ele morreu no ano que eu nasci. Serizawa morreu? Morreu em 84. Ele já devia ter 89 anos, né? Ele nasceu em 27. No filme, então, ele tinha... Ele era jovem. Não era tão jovem assim, não, cara. No filme, ele tava com... 40, 10... Peraí, calma. O filme é de... 54. 54. Ele é de 27. Então, ele tava com 20 e... não tava tão velho, não. Com 27 anos. Ah, é? 27 anos. É. Ele parecia mais velho, mas ele era... Ele estrelou filmes como King Kong vs. Godzilla... Participou. Ah, então deve ter uma participação dele no King Kong vs Godzilla, que é o terceiro filme da franquia. E que é, inclusive, o primeiro filme que começa a galhofar. O segundo filme também parece ser bem sério. Com King Kong, né? Mas né? Eu não sei se ele faz um Serizal nesse filme, deixa eu ver. Eu acho que deve ser, tipo... Não tem ninguém chapa olho na capa, eu tô com preguiça de dar esse nome. Peraí, calma. Dr. Daisuke Serizal. Vamos ver quando que ele aparece. O artigo dele na Wiki do Godzilla. Primeira... outras aparições. Aqui tá dizendo que ele não aparece interpretando, mas que eles usam fotos e footage dele em outros filmes. Principalmente tem flashback dele em filme, num filme de 1995 e no outro filme de 2002. E que no jogo de videogame de 1998... aquele jogo que eu falei é de 1998, é um jogo do Dreamcast. Enfim. Então é isso, né? Assistam Godzilla, muito legal. Eu tô empolgado, tô querendo ver os outros filmes. Vai rolar review? Pode ser, os principais. Vamos começar uma série de reviews do Godzilla. Eu quero ver todos, cara. Você vai ver todos mesmo, né? No duro? Então tá. Não, eu não tô dizendo que eu vou ver todos pra amanhã. Mas, ao longo do tempo, eu pretendo assistir todos. Inicialmente, eu ia fazer mais um must-see filmes, assim, tentar achar uma lista. Mas não são todos os filmes assim, né? Então acho que talvez... sei lá, é uma média de uns 20 filmes, mais ou menos. E eu acho que um pouquinho mais, 20 a 30 filmes. E, sei lá, o segundo filme é interessante, porque ele também é um pouco mais sério, só que ele já mostra outros monstros, então ele já é um pouco do Godzilla ficando mais pop, e aí o terceiro já galhofa tudo, e aí depois vem toda aquela coisa de Mecha Godzilla e o filho do Godzilla. É. Então é meio complicado a gente botar alguma coisa de lado, sabe? É interessante assistir tudo. É, eu tô curioso pra ver o Mothra, né? Eu tô curioso pra ver o filme do filho do Godzilla, né? Que parece que é completamente besta. É. Que parece que o filho do Godzilla, ele é uma criança toda desesperada a estrada, e aí o Godzilla vai ensinando ele a ser macho. Puta merda. Eu quero muito ver isso. E agressivamente, parece que ele é cascudo no filho, sabe? Pra ensinar o filho a soltar a rajada nuclear direito. Tô quase com vontade de ser o próximo logo da lista. Ai, enfim. É. Então esse foi só o primeiro da longa lista de Tokusatsu que a gente ainda planeja comentar por aqui. É, imagino que daqui a uns 10 anos o Jackass já vai ter feito o review de todos os filmes do Godzilla. Todo Tokusatsu existente. Nossa, em 10 anos, cara? Ok. É como se a gente tivesse coisa melhor pra fazer mesmo. Pra fazer de todos os tokusatsu existentes, a gente tinha que aprender japonês nesses 10 anos também, né? Dá pra fazer, é fácil conseguir isso. Até mais. Seja lá o que vem depois desse bloco, ou se não vê nada, não sei. Tá gravando randomicamente, um belo dia. Bem, desde as clássicas aberturas dubladas lá da Sailor Moon, né? Que. Oi, meu nome é Serena, meu tipo sanguíneo é. Qual era o tipo sanguíneo da Serena? Sei lá. Falava, é clássico isso, pô. É O, não é? É O, acho que Serena é O. Tipo sanguíneo é O, né? Ou como... É O sim, tô vendo aqui. Como dizia meu professor de biologia, não se diz. É zero. Zero. Então, mas todo mundo fala errado. Devia falar, meu tipo sanguíneo é zero. E aí, enfim, o tipo sanguíneo no Japão é sempre mencionado, né? Tipo, eles colocam. Diz que tem até escritórios lá que separam os funcionários por tipo sanguíneo. Ou tem história famosa aí de times de beisebol, outros esportes, que o treinador usa os tipos sanguíneos pra poder escolher os jogadores, quem que vai jogar melhor em cada posição e etc. E aí me ocorreu há um tempo atrás isso, eu tava lembrando disso, né? Tipo, por que essa importância em ficar falando o tipo sanguíneo, né? E tá todo mundo tão preocupado assim de sofrer um acidente a qualquer momento, precisar de transfusão. É, tipo, então nesse outro acidente lá assim, não tem espaço pra isso. Mas você cai no chão, você cai em cima de alguém, sabe? Sempre tem alguém pra amenizar a tua queda lá no Japão, tem muita gente. E isso foi só uma das primeiras informações científicas precisas que a gente vai dar nesse bloco. E o primeiro de muitas. E aí, quando a gente para pra pensar, muita gente já deve saber, obviamente, tá assim pra mim, duh. Né? Não, assim, só você que não sabe, né? Todo mundo sabe disso. É, você sabia, né? Quando eu falei achando que tinha descoberto o Brasil. É, eu sabia desde, sei lá, 2001. Ok, eu nunca parei pra pensar nisso, ok? Mas calhou, né, de eu descobrir, assim, por acaso, que, de fato, os tipos sanguíneos no Japão funcionam meio como um horóscopo, né? Existem características pessoais associadas a cada um dos grupos sanguíneos. O fator RH não conta. E, enfim, cada um tem seu tipo. E... Que é engraçado, né? Porque todo mundo que critica o horóscopo critica porque todas as pessoas no mundo não podem ser divididas em 12 grupos de personalidade. No Japão ainda é pior, você só tem 4. Na verdade, quando começou... Tipos sanguíneos. Não, quando começou mesmo, basicamente tinha 2, né? Porque basicamente as pessoas foram separadas em grupo A. Na verdade, uma das primeiras pessoas que publicou trabalhos a respeito e tal foi um certo Furukawa Takeji, na década de 30, e aí ele dividiu que as pessoas do tipo A eram geralmente temperamentais, ótimo. Geralmente tinham temperamento mais brando, intelectual, calmo e tal. E as pessoas do tipo B teriam o oposto, totalmente. Então é uma coisa meio que bem ou mal, né? E só depois que isso foi sendo desmembrado e pesquisado por outras pessoas, digamos assim. Pesquisado, entre aspas, né? Pesquisado, assim, se você for ver as características dos cientistas, entre aspas, que foram publicando trabalhos a respeito, nenhum deles tem nenhum background científico muito muito confiável, digamos assim, né? Agora, é mencionado aqui na linha do tempo aqui dois nomes, Masahiko e Toshitaka Nomi, que é um pai e um filho, e eles seriam responsáveis por terem aprofundado mais essa parada aí nas décadas seguintes, assim, 50, 60 e 70, né? E eles meio que transformaram, eles são conhecidos por transformar essa ciência, elevar isso para um âmbito mais mainstream, digamos assim. Eles popularizaram a coisa do tipo sanguíneo, a partir daí que começou a ter importância pro japonês, que o Orochi isso, pra gente. Isso é bem recente, né? Depois dos anos 70. E começou a afetar tudo. Na verdade, se você for pesquisar artistas ou personagens, sempre nos seus perfis pra internet vai ter o tipo sanguíneo. Se você for pra sites de relacionamento, vai ter o tipo sanguíneo. Não, foi meio que uma onda, né? Meio que começou nos anos 70 e hoje em dia dá pra dizer até que tá passando, que você não vê o pessoal comentar mais tanto sobre isso. Tipo assim, na verdade aconteceu o seguinte, quando esse Furukawa morreu, né, esse primeiro, em 1940, rolou, a coisa caiu meio que num limbo, né? E aí, em 70 foi revivido por esse pai e filho, né? Eles eram jornalistas e tal. E aí, hoje em dia, coisa tá bem... Da mesma forma que o horóscopo aqui, né? Quem liga pro horóscopo? Todo mundo sabe que é inventado e tal. Tipo, as pessoas leem por ler, né? Uhum. Menos isso. Mas ainda tem uma importância social, porque eles usam... Você pode usar isso pra começar uma conversa com alguém. Você pode pra poder ter assunto pela internet, pra poder, entendeu? Tipo, ter uma certa importância. É igual você chega pra alguém e pergunta qual é o signo da pessoa, entendeu? Uhum. Ninguém leva a sério, mas, tipo assim, socialmente falando, serve pra poder ter um ponto de partida no relacionamento, uhum. né? É importante por isso, assim. Algo que tudo indica, antes mesmo desse Furukawa ataque de publicar esses primeiros trabalhos e tal, na verdade, isso teria sido uma espécie de resposta, porque países desse lado de cá, do Ocidente, né? Estavam comparando asiáticos a animais. Eles falavam que os asiáticos seriam mais relacionados com animais do que os humanos. Ou estariam dentro da cadeia de evolução, estariam um pouco mais abaixo, um pouco mais próximos lá do nosso elo perdido do que a gente. Por quê? Teoricamente, o tipo B seria mais predominante tanto em asiáticos quanto nos animais em geral. Ou seja, é uma ideia meio racista e que, tipo assim, não foi exclusivo dessa teoria, né? Várias outras instâncias desse uso de tipo sanguíneo de forma racista aconteceram durante a história, a parada do nazismo ou no próprio Japão, envolvendo os taiwaneses, etc. E isso começou a cair por terra quando esse Furukawa Takeji publicou os trabalhos dele e tal. Quer dizer, então, tipo assim, o cara tava querendo fazer uma boa ação, né? E ficou criando a coisa mais fútil que existe no momento lá. Não foi a intenção do cara, ele realmente queria tornar o mundo menos racista. Aliás, esse Furukawa, ele é pintado assim pela internet afora como só esse cara que começou os estudos e tal, mas também aquele negócio, eu tô falando que ele quis acabar com o racismo, mas aparentemente segundo um artigo na Wikipedia sobre o cara, ele que começou esse preconceito com os taiwaneses, né? Porque... Não, na verdade assim, o cara era completamente maluco. Eu tô lendo aqui o que ele disse, sabe? Ele disse o seguinte, que a rebelião dos taiwaneses foi uma rebelião por conta de uma ocupação, da ocupação japonesa, né? E segundo ele, essa rebelião por parte dos taiwaneses era determinada geneticamente. E qual a solução que ele deu pra esse problema, sabe? Que mais japoneses casassem com taiwaneses pra reduzir o número de taiweneses com tipo sanguíneo O. Então, isso eu falo. E assim suprimir a rebelião. Então, mas na verdade, há controvérsias, porque, pô, segundo o que eu andei pesquisando sobre o cara nos outros lugares, eu tô simpatizando com ele, entendeu? Ele parece ser só um bicho grilo que gostava de horóscopo, né? Mas uhum. ele é um maluco racista, então vamos ver. Então vai ver, o tipo sanguíneo dele é AB. A ideia dele é meio racista, mas ao mesmo tempo não é, né? Porque é racista quando ele diz que os taiwaneses são geneticamente rebeliosos, sabe? E não é ao mesmo tempo, porque quando você é racista, você não quer que a sua raça se misture com a raça que você tá sendo racista. Então, e ele diz o contrário, ele quer que se misture mesmo pra diluir o sangue taiwanês. As afirmações do Furukawa podem ser, então, controversas e contraditórias e malucas, dependendo da fonte que você lê e tal, mas uma coisa você tem que admitir, a ideia dele é genial, e faz muito sentido. Porque faz muito sentido, você consegue ver o raciocínio do cara, é legal quando você consegue entender o raciocínio de um cientista, entendeu? Um cientista. Cientista. É bem linear, né? Tipo assim, bom, se taiwaneses têm um tipo sanguíneo que é melhor do que o nosso, então obviamente nós temos que nos envolver com eles pra poder misturar o tipo sanguíneo deles com os nossos, entendeu? Diluir o tipo sanguíneo problemático que eles têm. Isso é legal, porque olha só, ele pensou, bom, esse tipo sanguíneo nos nossos inimigos é um problema, mas se for nosso, vai ser ótimo, porque é uma característica boa. Só é uma característica boa que não... Não, mas a ideia dele não é essa. A ideia dele não é pegar a característica boa dos taiwaneses, é diminuir a característica ruim dos taiwaneses com sangue japonês. Pegar a boa, porque o tipo O é o tipo que é considerado, inclusive, o melhor justamente por ser otimista e por ser social. Isso hoje em dia, né? Ativo, entendeu? E é justamente a característica que os taiwaneses tinham, por isso que eles se rebelaram na época, porque o Japão estava ocupando a China, os taiwaneses estavam muito... Estava sendo o povo que mais estava se rebelando, e aí, justamente para poder estudar o que estava acontecendo ali com os taiwaneses, que ele veio com esse estudo. Então, justamente porque esse tipo sanguíneo é um tipo que realmente não se conforma, é um tipo que vai à luta. E são características que são muito admiradas pelos japoneses, só que, obviamente, eles admiram essa característica quando ela é utilizada pelo seu próprio povo em favor deles próprios. Obviamente. Uhum. Então, eles querem mais. Então, acho que foi uma coisa dupla. Era pra enfraquecer o sangue lá e fortalecer aqui. Ele queria equilíbrio, queria equilibrar. Sim, basicamente. Ok. Ou seja, um maluco. Ou seja, seguindo a característica que geralmente o clima do bloco tem a ver com o tema que a gente tá falando, né? Então, já que a gente tá falando de um tema que é uma teoria científica furada, todas as nossas teorias pessoais também estão mais furadas que o normal aqui. Então, uhum. A gente fica falando sobre as motivações pessoais do cara mais do que o normal. Mas, enfim, quais são os tipos sanguíneos e qual é de cada um? Pô, tô tipo A, tipo B, tipo... A, B e tipo O. A, B. Qual que é o seu? Cara, eu não faço a menor ideia. Eu você não sabe? Não sei. Eu perguntei pra minha mãe correndo antes de gravar. Mãe, você sabe? Ela não sabe também. Ela também não sabe esse tipo de sangue. Como eu tô pra doar sangue essa semana, talvez eu descubra. É, pergunta lá, né? Mas, por enquanto... E, na verdade, eles vão te perguntar. E aí? Cara, não sei. Eles vão me perguntar isso, vão? Vão. Por quê? Porque eles separam por tipo, eu acho. Eu acho que eles, antes de analisar, eles já separam. Pô, eles pegam seu sangue, analisam pra descobrir se tem alguma doença e tal. Obviamente. E aí, tipo, sei lá. E aí? Você comeu é O. É? É. Então você O positivo. Então você é energético e social. E o mais flexível... Ah, realmente, você é bem flexível. É, como a gente vai falar posteriormente, né? Essa é uma teoria de que depois que você descobre, ela faz todo sentido. Enquanto você não sabe qual é o tipo sanguíneo, não faz muito sentido. Mas depois que você tá sabendo, faz todo sentido no mundo. Na verdade, o horóscopo funciona assim, né? Uhum. É, quando você lê a característica do seu signo, caraca, é igualzinho a mim. Nossa. Mas você faz um teste, pede pra alguém trocar, né? Botar a característica de um com o outro signo e fala pra pessoa, ela vai se identificar também, né? Uhum. Inclusive, o meu signo, né, ocidental, ele é horóscopo, é ótimo. Ele é escorpião. Eu tenho tudo a ver com todas as características que eu leio de escorpião. Pois é, eu sou capricórnio, eu também tenho tudo a ver com capricórnio. É. Sou chato, metódico. O A, ele é o tipo sanguíneo mais comum no Japão, né? Inclusive, fazendo uma pesquisa aqui pra brincadeirinha que a gente vai fazer depois com o pessoal do Station, quase todos os nomes que eles me falavam dava A. Então, assim, eu pedi pra cada um 5 nomes. E 5 nomes não foi o suficiente, porque, sei lá, dos 5, 4 era A. Eu tive que pedir 10 nomes pra cada um pra eu poder ter uma variedade maior de tipos sanguíneos e poder intercalar. Mas enfim, o tipo A, ele é mais calmo, ele é mais obediente, ele tá mais na linha. Ele é o tipo sanguíneo mais japonês. Ele quando você pensa no japonês, na personalidade de um japonês, normalmente você tá pensando na personalidade que é atribuída ao tipo A. É, eles são contidos, são tímidos, são polidos, etc. Ou seja, estudiosos, disciplinados. É a figura básica que você tem do japonês estereotipado na sua cabeça, que não é muito da verdade, pelo menos. Eles forçam bastante a barra pra serem assim. É, pois é, eles são introvertidos, eles guardam muito, eles guardam a emoção pra eles mesmos, estão sempre muito preocupados com a imagem dele, com a função dele, com a importância dele pro mundo. Eles não sabem se expressar muito. Enfim, eles são nervosos, etc. O japonês padrão é o tipo A. Bom, o tipo B, eles são, segundo a descrição, eles são o grupo mais... é o grupo mais prático de todos os grupos sanguíneos. Eles são especialistas no que eles fazem. Quando eles começam um projeto, eles vão gastar tempo extra pra poder fazer e fazer aquilo de forma melhor do que outros fariam. Eles, quando eles estão fazendo alguma coisa, toda a atenção deles é focada só naquela coisa, então obviamente eu não sou B, porque eu não consigo focar minha cabeça na coisa só nunca. Eu não sei como é que eu consigo gravar esse podcast. Quando eles têm uma meta, eles vão seguir aquilo e vão perseguir até o fim. E mesmo que se pareça impossível, ou seja, a Xuxa deve ser tipo B. Que, é bem possível. Porque o mantra dela é querer, poder e conseguir. Vocês crianças não lembram, mas eu lembro. Tá gravado na minha massa encefálica. Então, o problema deles é que eles gostam de seguir suas próprias regras e ideias, ou seja, eles não são muito bons em trabalhar em grupo, provavelmente. Então, eles são bem individualistas mesmo. E... Eles são mais imprevisíveis, né? Eles são mais de ímpeto, assim, são... É o contrário do A, se for parar pra pensar, né? Enquanto o A, ele tá mais na linha, o B, ele é um pouco mais rebelde, vamos dizer assim. Não, eles são calculistas, são frios calculistas, digamos assim, né? Tá aqui dizendo assim, ó, eles prestam mais atenção aos seus pensamentos do que aos seus sentimentos, ou seja, eles podem ser vistos como frios calculistas, mas eu chamaria de realistas. Eu acho que eu sou B, tirando a coisa do foco. Então, ou seja, eles podem ser mais... segundo a descrição, eles são considerados mais... menos convencionais do que os outros tipos sanguíneos. Uhum. Né? É meio estranho também, né? Porque assim como tudo que está sendo dito nesse bloco, cada fonte dá características diferentes para cada tipo sanguíneo. Então fica um pouco confuso. É porque, na verdade, eu achei a descrição que eu li, ela tem uma descrição oficial e tem tipo um comentário do blogueiro. Então no comentário, o cara acha que tá meio maluco, bebeu um pouco, porque no comentário ele complementa com características que contradizem as da descrição. Uhum. Então eu não sei exatamente se ele não sabe o que significam os adjetivos, ou se então, os heróis shonen, digamos assim, podem ser tipo B, todos eles. Né? Uhum. Se bem que eles não são... É que tá, se bem que teoricamente eles não são individualistas, porque todos os heróis de shonen tendem a trabalhar em grupo e o shonen meio que bate na tecla da amizade e tal, né? Então... Enfim, o tipo O... é a Haruhi, basicamente, né? Porque são pessoas muito sentimentais, indecisas e que se empolgam muito rápido e desistem muito rápido. São bem de lua, são irresponsáveis. Só que ao mesmo tempo, eles são mais... São mais sociáveis, mais otimistas, mais extrovertidos. É o tipo mais social de todos, né? E mais quente, mais explosivos também. Mas enfim, o tipo O, eu acho que o melhor exemplo que tem é a Haruhi. Porque todas as descrições que eu vi do tipo O estavam descrevendo a Haruhi. Bom, aqui no site tá dizendo Sailor Moon. A Serena, né? A Serena é O. Kaoru Kamiya, a Tamahome. Tamahome de Fushigi-Yugi. E o Hajime Saito, o Saito de Kenshin. E é Katre? Cara, esse Katre, eu acho que é o Tia. É? Eu acho que é. Que é o nome que o Tia assume depois. Ah, tá. Eu acho. Mas por que a pessoa não botaria Tia logo? Mentira. Apesar de que... Não. É o lourinho de Gundam Wing. Esquece. Ah. É o Lourinho de Gundam Wing, mas o Tiara ele assume o nome parecido, acho que é 4. Ah, é isso mesmo, 4 com 2T que o Tiara assume. Então vai ver o Katrin foi uma referência. Possível. É em Zeta que ele volta com esse nome e com óculos escuros. Então, e o tipo AB? Fecha aí. O AB é considerado o pior tipo de todos. É o Outcast aqui. Eles, segundo a descrição, eles são difíceis de categorizar. Eles podem ter características nos dois grupos, nos dois lados do espectro ao mesmo tempo. Então, eles são, ao mesmo tempo que eles podem ser tímidos em algumas situações, eles são extrovertidos em outras. Eles mudam de um oposto para o outro muito rapidamente. Eles são confiáveis e responsáveis, mas não conseguem lidar com grandes responsabilidades quando você exige muita coisa deles. Eles não se importam em ajudar e fazer favor. Eles só não são muito bons nisso, entendeu? Basicamente. E tem que ser tudo dentro das condições deles. Desde que seja de acordo com os seus termos e regras pessoais, eles conseguem fazer direito. Digamos que se você exigir muito... Eu até me identifico um pouco com isso. Eu sou meio... Isso que eu ia falar. Eu acho que você é bem, cara. É, acho que se você me pede fazer alguma coisa, eu faço super bem. Desde que eu possa fazer do meu jeito, do meu tempo. De preferência na minha casa e no meu computador. E pessoas desse tipo sanguíneo são interessadas em ar arte e metafísica. Metafísica. É, eu sou interessado em arte, então. Eu tô achando que você é AB, cara. E aqui tá falando que os vilões de anime são geralmente AB. Então o Sasuke é AB, o Kenshin. O Kenshin não é vilão, porque o professor perguntou Kenshin aqui. Ele, como você falou, né? Esse cara é meio drogado, ele é meio maluco. Ele viveu muito antes de escrever esse post. Por que eu peguei isso pra ser referência, né? Não sei, cara. Cada parágrafo ele contradiz o anterior. Ah. Enfim, o AB são os bipolares, né? Eles são A e B ao mesmo tempo. É, então basicamente é isso. Na verdade, enquanto ele até menciona isso aqui nesse artigo, né? Enquanto no Japão os tipos sanguíneos estão se apagando, assim como o horóscopo está se apagando aqui, porque é uma coisa que está aí desde sempre e não tem bases científicas muito fortes e são relacionadas de forma com coisas fúteis e enfim, obviamente o negócio vai ficando chato, vai ficando repetitivo e vai se apagando. Mas enquanto isso está acontecendo lá, aqui no Ocidente está virando uma modinha, né? Então, porque pra gente é novidade. Então, talvez, daqui a algum tempo a gente esteja começando a ver tipos sanguíneos no jornal, assim. Não, por quê? Porque é legal, porque é diferente, velho. Eu acho que ninguém liga mais. Não. Eu espero que o episódio do GCast esteja fazendo história e nós sejamos os pioneiros em trazer o tipo sanguíneo pro nosso mainstream. Daqui a pouco vai ter o cara da Sônia Abrão falando do tipo sanguíneo. O que a gente não comentou é que também, assim como o horóscopo, né, rola compatibilidade. Tipo, o tipo sanguíneo tal é mais compatível. É, tipo, o A, ele é mais compatível com A e com AB. O B também com B e o AB. O AB, ele é mais compatível com AB. Com todos. O AB ele serve pra todos. AB, B, A e O. E o O é mais compatível com o O e com o AB. Ou seja, o O é mais compatível com a OAB. Então todos os advogados devem se casar com pessoas do tipo O. Agora você pode ir. Haha. Assim, resumindo, o AB ele é compatível com todos e os outros são compatíveis com eles mesmos e o AB. Galera, isso tudo foi fruto de sono, porque pela primeira vez da história, a gente tá gravando 1h da manhã. Num podcast mega, num bloco mega drogado, sem pauta nenhuma. Não é que não tem pauta nenhuma, é porque realmente é um assunto sem muitas bases científicas, né, então. Sem base nenhuma científica, né. Mas fica aí pela curiosidade. Eu achei importante falar, porque enfim, é um aspecto interessante da cultura. É um aspecto que eu não sabia até uma semana atrás. Me empolgou um pouco e eu achei legal a gente bater esse ponto aqui no GCast. Sim, agora a gente vai fazer uma brincadeirinha com o Ryo e o Pinscher do Station, que a gente descobriu que são irmãos depois de gravar, irmãos gêmeos. Engraçadíssimo, porque o Ryo não falou em nenhum momento que eles eram irmãos gêmeos, que estavam do lado do outro. Então, por isso que a gente fez. Como ia ficar meio complicado aqui com as nossas conexões aqui, juntar as quatro pessoas na mesma conversa, eu, o Darko e os dois, né? Então a gente gravou com um, depois a gente gravou pro outro. Até o outro nos informar que ele tava do lado do um, porque os dois moram juntos, porque os dois são irmãos, porque os dois são irmãos gêmeos. Pois é. E aí ele mandou uma foto dos dois beijando o nariz do qual é o nome do palhaço? Carequinha. Tem que mandar de novo a foto, depois você manda. Pois é. Enfim. Ou seja, o bloco continua drogado daqui pra frente. Pois é, se você ainda tem alguma dúvida de que isso que a gente falou até agora não tem o mínimo valor, a gente prova agora com métodos científicos. Parabéns ao bloco mais inútil do JCast desde que a gente fez a pauta sobre anime songs. Pois é. Desculpa por ter lembrado. Então, explicando um pouquinho, já que a gente já explicou sobre qual é dos tipos e tudo mais, tive a ideia de fazer um pequeno joguinho sobre tipos sanguíneos de personalidades. Só que... É o seguinte, eu sugeri assim, vamos perguntar as personalidades que estão bombando, né? Então vamos lá, Gakti, Miyavi, Ayumi Hamasaki, né? Lógico. Aí vindo... Live vídeo completamente 2005, né? Aham, com certeza. Aí vindo o Dark falou assim, não, peraí, se a gente for chamar alguém pra participar, tipo o Ryo e tal, tem que ser alguém que esteja, assim, mais trending, não pode essa galera. Sim. Eu falei, como assim? Esse povo tá bombando. Tipo, eu escuto eles, entendeu? Ai, meu Deus. Mas aparentemente ninguém liga mais pra essas pessoas. É tipo o Roberto Carlos agora, entendeu? E eu tô me sentindo uma senhorinha pegando uma rosa, assim, na plateia. É mais ou menos isso. Você parou um pouco no tempo. Pois é, justamente por a gente ter parado em 2005, que a gente chamou o Ryo e o Pinscher, que sempre gravam a Station aqui, e cada um escolheu a lista do outro. E a gente não tem nada a ver com isso, peraí, inclusive. Peraí, alguém chamado Pinscher tá aparecendo no podcast, é isso? Sim. Qual é o seu problema lá, Andrew, com o nome Pinscher? Eu não sei, eu nunca pensei em ter uma raça de cachorro como meu nick. É o que leva um ser humano a fazer isso, deve ser baixa autoestima, sei lá. Entendeu? Não, ele tem um desprendimento de vergonha bem grande pra fazer uma coisa dessa. Mas é por causa do cachorro, não é por causa do Pokémon, por causa, não? É por causa do cachorro. Como assim, cara? Tá vendo? Não, agora você entende? Ele tem um desprendimento de vergonha muito grande em relação ao nick dele. Inclusive, as pessoas que conhecem ele na vida real chamam ele de Pinscher. Por isso que ele se chama Pera de Pinscher. Peraí, calma. Tá tendo tiroteio aí, Rio? É, fogos de artifício, calma. Tem jogo de futebol agora? Pô, acho que não. Deve ter, eu acho que sim. Tá, deixa o pessoal acabar de matar o Ryo. Tá. E a gente continua. Oh, yeah. Tô aqui me escurando aqui na janela pra ver o que tá acontecendo. A sua favela não foi desocupada ainda não, Ryo? Olha só, fiquem calmos. Eu pelo menos tô calmo. Se eu sobreviver hoje, eu já tô de mudança, entendeu? Então, só preciso sobreviver esses dias aqui. O Ryo tá embaixo da cama. Tô aqui me escurando na janela vendo o que tá acontecendo aqui. Não, é só fogos mesmo. Pode ficar tranquilo. Enfim, vamos lá. Ryo, oi. Deixa eu ver aqui qual que é a tua lista e qual que é a lista dele. Não. Tá, a lista dele é essa aqui de cima. Vamos lá. Não sei quem é esse cara, Shimizu Shota. Putz, não, calma, deixa eu entender. Eu tenho que descobrir. Não, peraí. Seria legal, já que a gente não sabe quem é, o Ryo fala quem é a pessoa. Boa. É uma coisa que você tem, porque, por exemplo, o Pinscher, ele é bem mais, como é que eu vou dizer? Ele tá bem menos tirado, entendeu? Ele tem, mas eu sou, então, eu peguei na minha lista, eu peguei leve. E ele podia até pegar pesado, porque comigo tanto faz. Mas, enfim, quem é Shimizu Shota? Shimizu Shota é um cantor de R&B solista que, enfim, ele... Assim, o que tem de especial dele é que ele começou a fazer sucesso quando ele fez uma parceria com uma outra cantora, com a Emilia Kato, e aí começou a dar certo a carreira pra ele. E aí ele começou a fazer sucesso e ela começou a fazer sucesso a partir dessa parceria. E eles vão voltar a fazer parceria juntos pra continuar mantendo o sucesso. Mas assim, em relação à personalidade dele, ele é típico japonês, assim. Tipo, que não coloca muito a vida nos tabloides, que não aparece muito. Mas assim, dá pra tentar pensar em alguma coisa em relação ao que a gente viu aqui dos tipos sanguíneos. E aí? Tá, enfim. Deixa eu ver aqui. O A, o B, vamos lá. Por essa descrição, eu tô achando que você vai errar, mas tudo bem, vai lá. Tá, vamos lá. Eu acho que é o A, porque as pessoas de tipo sanguíneo A são as mais criativas e aí também tem esse lado tímido que é dos japoneses, que todo japonês tem, sabe, de ser mais reservado, de não colocar a vida dele a público, então eu acho que, e também por ele fazer um ritmo musical um pouco diferente, então eu acho que ele tem esse lado da criatividade, então eu acho que ele é A, que são as características que eu peguei do tipo A. Você chuta no A, né? É. Inclusive o A é o tipo sanguíneo mais comum lá, que mais baixo que a personalidade pessoal, então você errou, porque ele é do tipo O. Putz. é aquele negócio, eu não sei se isso vai funcionar, por causa que japoneses são malucos, então eu não sei se essa superstição que eles têm realmente funciona na realidade. É o que a gente tá testando aqui agora. Tá, então, vamos lá, mas enfim. É por causa que ele escolheu uma pessoa que não é muito, se ele escolhesse um idol, seria mais fácil, mas é a pessoa que parece mais, gente. Aham. Uhum. Tá, então ele resolveu ir clássico na segunda opção dele, né? Inclusive o Live já pode dar o chute dele se ele quiser. E foi com a Ayumi Hamasaki. Putz, não acredito que ele escolheu ela. E aí? Não, o Live já pode falar primeiro? Peraí. Deixa eu ver qual tipo sanguíneo tá mais propenso a fazer plástica no olho. Peraí. Talvez a B, porque ela é lá e cá, entendeu? Ela ao mesmo tempo que é. Nossa. Que é japonesa, porque ela usa, tipo, kimono no clipe. Ela é loura, que ela gosta de. Enfim, não sei. Completamente científico o método do Live. Não, mas por incrível que pareça, o meu chute também seria B, porque ultimamente ela fez um. Ela chocou um pouco a fanbase dela quando ela anunciou num dia que ia casar com um cara que tinha aparecido no clipe dela, e no outro dia ela avisou que já tava casada, e aí as pessoas estavam ficando, tipo, malucas, entendeu? Pensando, como assim? Tipo, a pessoa que você conheceu ontem, você já casou, você já avisou que ia casar, e aí ela tá sempre fazendo coisas assim, tipo, de uma hora pra outra. Então eu acho que isso tem a ver com tipo a B, que é o de ser meio incoerente, de ser de um jeito e de outro, e logo o modo que ela coloca as emoções dela nas músicas, e uma hora ela é teatral, da outra ela é rock, não sei o que. Eu acho que é mais a B. Mas vale lembrar que os tipos sanguíneos que a gente tá pegando aqui são os que são divulgados. Ninguém foi lá tirar o sangue dela pra conferir se é esse mesmo, não. Ah, é. Certeza. Então ela pode estar falando da gente, né? Pois é, eles podem ter mais a ver com a personalidade que o artista quer passar do que com a personalidade real dele. Às vezes a equipe de relações públicas do cara divulga um tipo sanguíneo pra tentar passar o personagem mesmo, né? Pois é. Então, Rio, você continuou na B? Pô, sério, pô, deixa eu ver aqui. É, tem isso. Então, eu acho que também pode ser o A, porque a Ayumi Hamasaki é extremamente perfeccionista com o trabalho dela. Ela é muito workaholic, e ela é extremamente perfeccionista. Assim, tá, eu troco por A. Por A? Por A. E você, Live? Eu fico no AB. Se bem que eu acho que não é, porque é muita letra, eles não divulgariam isso, entendeu? É muito feio. Mas eu acho assim, independente do que foi divulgado, o real é AB, então eu acertei de qualquer jeito. Ok, mas quanto ao que foi divulgado, o Ryo acertou que ela é do tipo A. Caramba, hein? De onde que eu tirei isso? Aliás, ela é metade do Japão, porque eu pesquisei, sei lá, 30 nomes e todo mundo é A. Nossa, que dica, hein? Valeu, Edar. Ah, claro, porque, enfim, né? Eu botei muito A aqui. Bem, o próximo, eu também não faço ideia de quem seja, Koichi Domoto. Putz, meu Deus, de onde a gente tirou esse nome? Meu Deus, o Koichi Domoto. Sei lá. Então, ele é do Kiki Kids. Kinkies são idols, é uma dupla de idols. Oi? Eles são crianças? Não. Então, eles começaram adolescentes e tal, e hoje eles já estão tentões, sabe? Então eles são de uma outra época, entendeu? Eles lançaram um single essa semana e tal, então eles estão bem em voga, talvez por isso ele tenha colocado eles. Mas assim, são os dois lados da moeda. Um é mais sério e o outro é mais extrovertido. Ele que ele escolheu é o mais extrovertido. Então, vamos ver. Eu acho, já em relação a essa dualidade que existe entre eles dois, entre Koichi Tomoto e Koichi Tsuyoshi, que ele deva ser o O, porque o O é mais sociável, mais outgoing, né? Mais confiante. Então, eu acho que ele deva ser O. Você fica com O, né? É. Estamos comprovando aqui que, pelo visto, isso é tudo balela, bullshit, porque o Koichi Tomoto é tipo B. Putz, é atencioso. Putz, não, o B tá falando aqui que é individualista, então eu jamais diria que uma pessoa que faz parte de um grupo é individualista. Mas por mais que ele tenha uma carreira solo também, né? Enfim, podia ter usado isso como argumento. Enfim, é difícil. Não dá pra classificar as pessoas por tipo sanguíneo. Claro que dá, uma ciência. É, mega preciso. Tá, então penúltimo, agora vamos com... Deixa eu escolher um aqui. Nananana... Tá, não sei quem é essa garota aqui, não. Yuna Ito. Putz, caramba, ele pegou muito pesado comigo. Eu não escolhi nenhum nome, assim, difícil. Por quê? Porque eu só escolhi pessoas... Tipo, você pensa na pessoa, você pensa na personalidade dela ou de uma coisa marcante que a pessoa fez. Ele tinha andado em Hamasaki e suas pessoas, escolheu pessoas que são artistas, sabe? Tipo, não aparecem muito. Vai reclamar com ele, cara. A Yuna Ito, ela é muito bonita. Ela é uma artista... Ela foi revelada quando ela fez uma música pro Live Action de Nana, né? E, assim, ela é uma cantora. Ela é muito boa do que ela faz, assim... não, nada mais sobre ela costuma sair, mas enfim. Como é que escreve o nome? Yuna Ito. Yuna Ito. Ito. Ela é muito bonita, enfim, vamos lá. Pera aí, eu acho que eu vou pegar mais leve com você então, já que ninguém conhece. Tá. Já que essa Yuna Ito é complicada, foi um que eu sei que tem uma personalidade um pouco mais visível, pelo menos pra mim. Todo mundo conhece a Yuna Ito? Ela, não, mas assim. Cara, ela nasceu em Los Angeles em 20 de setembro de 83, é uma cantora de J-pop. Tipo, Ana. A cara ficou nova aí. Desde pequena, cantava músicas da Mariah Carey, Jane Jackson, já explorava 7 cabos e sempre sonhava uma estrela. Após completar o ensino médio, Yuna foi ao Japão a fim de aprimorar suas habilidades. Quer que eu continue? Todo não. O Pede agradece. Não, não. Deixa a Yuna Ito de lado e vamos no Ken Hirai. Opa, eu ia escolher o Ken Hirai. Eu sabia que, parece que quando eu tava construindo a minha lista, eu tava percebendo. Ken Hirai é bonita também? Não. Então, ajudar eu ia falar cara! Que eu tava colocando muito mais mulher do que homem. E aí, eu também, pô, homem no Japão, pouco, sim. Tem pouco homem no Japão? Aí até passou pela ideia, colocou o Ken Hirai. Não, Hirai. Mas é. E aí? Ken Hirai. Explica quem é o Ken Hirai, porque o Ken Hirai eu sei, mas as pessoas não sabem. Inclusive, cara, uma coisa a frisar sobre. Oi? Pelo que eu tô vendo no Google, é uma moça muito estranha, porque ela tem barba e o cabelo é muito curto. E ela não parece ser japonesa, né? Incrível. Tem umas fofocas do Ken Hirai. Não sei se isso pode influir. Ele é filho do padeiro, né? Ele é filho do padeiro, porque, na verdade, as pessoas... Ele é claro que ele é mestiço, mas, tipo, os pais dele não divulgaram, né? Pra ele é japonês 100%, mas, tipo, fica óbvio que ele não é japonês, sabe? Então é tipo Kung Fu Panda, que não sabe que é filho do pato lá, né? É por aí, tipo, tá, cara que não é 100% japonês, que ele é misturado, entendeu? E mesmo assim, é tudo bem, ele é japonês e tal. E a outra é uma fofoca um pouco maldosa dele, que ele seria gay, e ele é casado, namorado, enfim. Teve um rolo com um cantor de Enka muito famoso, que é... Ai, enfim, esqueci o nome do cantor de Enka, mas é o cantor de Enka mais famoso que tem. É aquele negão? É o Kiyoshi Hikawa. Não é esse. Kiyoshi Hikawa. Que ele teria um... Esse Kiyoshi Hikawa é afetadíssimo, né? Mas enfim, tem um rumor que eles dois se pegaram, ficaram, uma coisa assim. Até aí tem aquele rumor que a Chinaringa é lésbica e pegou aquela moça lá que ela escreveu as letras do CD dela. Pô, eu não sabia dessa. Mas assim, pouca... A Chinaringa, né? Não sai nada da Chinaringa, mas enfim. Então, Ken Hirai. Tá bom, vamos lá. Características do Ken Hirai. Ele, eu diria que ele é AB, a princípio, né? Por quê? Porque, pelo menos musicalmente, eu, quando penso nele, eu acabei de escutar um álbum dele ontem, então eu vi muito esses contrapontos dele, sabe? E eu vi também ele anteontem no Saturday Night Live Japan, ele fez uma participação. Então. Isso existe? Existe, agora existe. E ele fez uma participação em quadro de humor também. E aí, então ele escolheu pra mim uma pessoa mais. Então, eu diria que ele é AB, porque ele mostra muito esses contrapontos dentro da música. Pessoalmente, ele também é uma pessoa reservada, japonês, como todo mundo é. Lá no Japão. Mas assim, musicalmente, eu vejo ele muito trabalhando esses contrapontos e sendo um cantor, ele é muito conhecido por fazer muita balada de corno, etc. E de repente também faz músicas felizes, igual aquela popstar famosa, etc. E também tem músicas bem diferentes, assim, uma da outra. Então, eu diria pelo lado musical que ele é AB. AB. É. Peraí, AB? Errou. Oi? Ele falou AB? AB. Errou. Mas não errou, porque o Ken Hirai é A. Putz, caramba. Olha, eu acho que nenhum artista vai divulgar que é AB, porque é genérico demais, entendeu? É, e falaram que o AB são os do mal, são os vilões, são difíceis de se confiar, então, sei lá, as pessoas não vão querer se relacionar com o AB. Bem, então pra fechar, o quinto é o Hide do Ek Japan, nosso amiguinho morto. Merda! Enfim, mas ele tem personalidade, tá? Só que ele morreu há muito tempo. Ele morreu faz um bom tempinho aí. Coisa que eu vi do Hide, eu não escuto muito Ek Japan, mas eu assisti um music station antigo em que ele tava vivo e ele tava lá. Júlio? E ele é bem... Ele é bem... Como é que eu vou dizer? Ele é bem feliz, sabe? Então, de acordo com isso, dele ser muito... Como é que eu vou dizer? Outgoing? Não, muito... Como é que eu não tenho pra outgoing? Muito... Pra frentex. Muito sociável, muito louco, muito... Valeu, Guilherme. Oi? Guilherme Briggs, Japão, por aí. Mas enfim. O Darko Guilherme Briggs, lá pelo dele. Eu diria que ele é ó, com certeza. Ó. Mas, Rio? Oi? Lembra do que ele morreu? Ele morreu por causa de drogas, né? Não, ele morreu de suicídio. Ai, caramba, então. Tá. Então, se ele se matou, ele não é confiante, então ele não pode ser ó. É verdade. Te dei a dica, hein? Tá, vamos lá. Então, ele é A. Ele é A? É. Tem certeza? Foi, ah, já te dei muita dica. Tá, fechou, tá. Hein? Tá, ok. Errou. Hide é AB. Nossa! Ah, tá. Não, sério. Isso é muito mais difícil do que eu imaginei que seria. Não valeu. E eu acabei de dar o Rio de entrar na lei. Tá, ah, claro. Verdade. Óbvio. Se tiver um desempate, óbvio que eu ganho. Mas... Não, tá, então... Não, o Rio tem aqui 1.5. Tá marcado. Ele ganha meio ponto. Valeu, valeu, silenciado, valeu. Porque nós somos muito justos e científicos no nosso método. Nossa, tô honrado aqui com os métodos de vocês. Bem, Rio, então, muito obrigado. Agora eu vou chamar o Pitch. É uma honra participar desse experimento científico. Cara, por que você faz isso com você? Por que seu nome é Pincha? Bem, tudo começou na minha terra infância, quando eu era uma pequena criança inocente. Eu tinha uma grande fixação pelos cachorros, né? Eu gostava de dormir abraçadinho com os cachorrinhos, delícia. Fazer carinho deles. Cuidava desde quando eles eram os filhotinhos, cuidava deles numa caixinha, até quando eles estavam mortos, eu levava eles pra caixinha de novo, mortos, né? Assim, só pra eu ter uma visualização, você tem alguma foto sua com 8 anos abraçando um cachorro? Eu tenho. Quer que eu passe? Aliás, eu tenho. Quer que eu passe? Depois, senão... Aí eu dormi abraçadinho. Vou botar no post, o Pincher com Pincher. Eu dormi abraçadinho com eles. Eles me mordiam, eles não gostavam muito de mim, entendeu? Aham. Uhum. Eu não era bem quisto pelos Pinchers. Aliás, os Pinchers são uma raça bem grata. Eles são, com certeza, com certeza. São uma raça bem grata. Eles não gostam de ninguém, né? Eles nem deles mesmos. Nem de quem gosta deles, né? E nem deles mesmos. Exato. Mas então, por que Pincher, então, já que você gostava de cachorros em geral? Aí, com essa fixação debilóide pela essa raça, eu acabei me juntando com esse... Porque você, quando era criança, era pequenininho e fofinho? A minha tonalidade de pele é bem parecida com a tonalidade de pele dos Pinchers, do pelo deles... Eu me vejo bem parecido. Quem me conhece já me falou que eu sou mais parecido com um Bulldog. E você late muito? Não. Okay. As semelhanças falam por aí. Tá bom. enfim. A gente já fez o bloco com o Riona, então vamos direto para as pessoas suas que a gente já explicou lá. Você tá tranquilo com os tipos sanguíneos aí? Eu li aqui os tipo A, B, O, B, A, B e O. E tá sabendo qual é de cada um certinho? O B é mais Vegeta, o A é mais tranquilão... O O é normal e o AB é pessoas imprevisíveis. O AB é pra lá pra cá, o A ele é mais tranquilo, o B ele é mais Vegeta, como você falou, e o O ele é mais extrovertido, ele é mais barulhento, mais assim, entendeu? Uhum. Certo. Então vamos lá, começando aqui com... Seria bom, a gente pediu pro Rio também, seria bom se você fizesse isso, se você desse um overall de quem é a pessoa, porque a gente não faz ideia de quem são algumas dessas pessoas. Uhum. Ah. Então eu espero que você saiba quem são também, né? Claro. Tá ótimo. Deixa eu começar aqui então por esse aqui que eu meio que sei quem é, que é o Akanishi Jin. O Akanishi Jin? Akanishi Jin. É o líder do... É o ex-líder do Katoon? Do Katoon, isso mesmo. Ah, vocês não conhecem ele? Não, a gente não conhece ninguém, a gente não sabe nada de música. Cara, eu conheço... Eu conheço um pouquinho da Yumi, e só. Quem não conhece, né? É, do tempo eu estou Exalta Samba. Exalta. Velhos tempos. O que acontece? O Akanishi Jin era o... membro principal do Catchum, e ele despontou no grupo até que ficou insustentável, né? Ele era muito diva, tá ligado? Ele gostava de ser tratado de forma diferente. Aham. Uhum. E aí ficou insustentável pros outros. Aí o que acontece? E ele era muito americanoide, ele gostava de Estados Unidos, ele queria fazer sucesso nos Estados Unidos. Aí um belo dia deu na telha que ele falou assim: quer saber? Vou sair do grupo e vou pros Estados Unidos fazer minha carreira solo. E ele tava passando fome. Eu tô vendo aqui uma imagem do grupo, mas eles têm todos a mesma cara. Então. Não, mas o Jin é o mais. É o que tem mais presença. É o que os fãs gostavam mais. Tanto é que agora o Katoon, ele diminuiu bastante as vendas dele, e o Jin sozinho tá superando a popularidade do Katoon. Peraí, é Jin o que mesmo? Akanishi Jin. Akanishi Jin. Akanishi. Peraí, tô googlando aqui. Tá. Tem a mesma cara dos outros. A mesma cara. Então, qual você acha que é o tipo sanguíneo do Akanishi Jin? Eu acho que ele é Vegeta, né? Porque ele... Né? Que Vegeta é o B. É o B. Porque pela história... Olha, tem uma foto de bunda pra cima aqui, ó. Eu nunca vi essa foto, não. Aí, pelas todas essas polêmicas que envolveram ele, turbulências dentro do grupo, mostra que ele não gosta de trabalhar em equipe, né? Então... Você acha que ele é B? Tudo indica que é, né? Eu não achei a foto da bunda pra cima, não. Cadê a live? Você botadinha Akanishi no imagem, tem uma foto dele. Aqui de bundão pra mim. Deixa eu ver. Não, cadê a bunda dele? Não tô achando. Logo aqui na primeira página. Cara, na minha busca não tá aparecendo, não. Tá bom, meu Google é mais gay que o seu, então, sei lá. É possível. Então, Pincher, você acha que ele é B? Mas claro. Eu apoio a escolha, também acho. Pois os dois estão errados, porque a Caniche Jean é tipo O. Tipo O. Isso. Ele deve ter se rebelado depois que começou no grupo mesmo. O sucesso deve ter subido a cabeça dele. Não, tem uma coisa que a gente comentou com o Rio, e que eu acho que vale pra você também, que esse é o tipo que é divulgado, né? Ninguém tirou o sangue do cara pra confirmar se é esse mesmo. Então talvez ele tenha mais a ver com a imagem do cara do que com o que ele realmente é. Ou talvez ele tenha algum tipo de sangue alienígena que não pode ser divulgado, coisa desse tipo. É possível também. Talvez o tipo O no planeta de onde veio a Caniche Jean signifique B no Japão. Das trevas, né? Baixou o espírito nele do O, então ele é O, baixou o espírito do B. Espírito do O, isso mesmo. O espírito do O, Como é que é o nome mesmo que você gosta de falar mesmo? Pombagira? Como é que é o nome daquele personagem? A gente tem um certo apreço pelo Exu Caveirinha. Exu Caveirinha, é isso mesmo? Exu Caveirinha é o Pacheco do GQS. É o Exu Caveirinha. Acho que deve ter baixado o estilo AB do Exu Caveirinha no do Jim. Mas não é AB, é o O. É o O. Falando isso, coincidentemente, na primeira fileira de imagens tem uma foto dele sangrando. Que, com certeza, é uma oferenda pro Exu Caveirinha. Mas enfim. Se compara a Deus, é. Pinche, Kodakumi. Cara, Kodakumi, ela já é uma pessoa bem extrovertida. E Kodakumi todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Inclusive esteve aqui no Brasil esses dias, né? Esses dias? Né? Faz bastante tempo, não? Não foi pra tirar as fotos, pô? É, foi pra fazer aquele photobook. Bem, como ela é uma pessoa bem extrovertida, é uma pessoa bem dada, bem sem pudor, eu não acredito que ela seja A, nem B. Eu acredito que ela seja O. Você acha que a Kodakumi é O? É O. Acho que ela é O. Os dois acham que ela é O. Eu acho que é O. Continuando aqui no nosso processo científico de desmistificar e provar que o bloco que a gente acabou de gravar foi completamente inútil, a Kodakumi é tipo A. A? A. Ah, que pena. Ai, ai. Kodakumi é A. Não, faz sentido, porque o tipo A são os mais artísticos de todos os tipos sanguíneos, então. É, são mais vendidos. Provavelmente por isso que quase todos os artistas que eu procurei eram de tipo A, né? Todos, quase. Porque eu acho que os artistas do Japão são muito artísticos. Faz sentido. Enfim. Porra, ninguém riu, velho. É, foi difícil, né? Aí, o Pincher te deu esse agrado. Obrigado, Pincher. Eu gosto. Sempre rindo. Então, vamos lá. Cara, eu não sei quem é esse cara também, não. Nishikido Ryo. Ah, vocês não conhecem o Nishikido Ryo? Como é que é, Nishikido Ryo? Nishikido Ryo. Isso. Nishikido Ryo. Não, quem é esse cara? Ah, ele faz parte de duas units japonesas. Ele faz parte do News, ele faz parte também do Kanjian 8. Eu tô vendo aqui no Google Imagens que ele gosta muito de ficar sem camisa. Como é que escreve isso, pô? Deixa eu colar aqui pro live poder ver também. Ele tem uma certa predileção por ficar sem camisa. É, ele tem uma fama, ele é muito famoso no Japão, pelo fato dele fazer parte dessas duas units, desses dois grupos musicais. Ele tem muita fama de pegador, e ele é um ator de muito sucesso, faz vários doramas. Inclusive, a gente acabou de ver o Lito de Lágrimas, ele quase protagonizava. Ele é muito famoso pelas suas atuações também. Ou seja, acha que ele é de que tipo? Bem, pelo fato dele ser uma pessoa multitarefada, né? Faz várias ações, né? Ele ao contrário do Jin, ele não é uma pessoa que briga com o grupo. Ele gosta muito do Kanjian 8, gosta muito da galera do News. Ele é uma pessoa muito... muito talentosa. Eu acredito que ele seja A. Você acha que ele é A? É, A. Errou. Ele é O. Ele é O? Ele é O. Não, porque na última vez eu falei assim, então é O. Então agora eu vou jogar tudo no A. Pois é, sinto muito. Ele é O. Ele é O. Como O é considerado o melhor tipo no Japão, ele é uma pessoa muito boazinha, né? E muito simpático, então talvez faz sentido também. Pela sua descrição, ele bateu bem com O, bem mais do que o Caniche Jin. É uma ciência que depois que você sabe o tipo, ela faz todo sentido, entendeu? Só depois, né? Ela não funciona, precisa adivinhar antes. De saber, mas depois que o cara diz, se encaixa direitinho. Vamos lá, próximo, vamos pra deixa eu ver qual das duas que eu pego. Yui. Yui? Isso. Ah, Yui, quem não conhece a Yui morre, né? Peraí que o Live Jill ainda ia se matar. É? Acho que o Live Jill morreu. É? Você tá aí, David Jill? Cara, eu conheço a Yui, quer ver como eu conheço ela? Não, você conhece a Yui mesmo, porque você já deve ter ouvido alguma música dela em algum anime. Lógico, Não, não tem. Ela é de J-pop, J-rock, as partes do J-pop Japão. Ela canta, toca violão, piano e também compõe suas próprias canções. Apesar de ser relativamente desconhecida fora do Japão, ganhou algum reconhecimento nacional com a canção Live. O Vico tem lançamento juntamente com a canção Rolling Stone. Na quinta é de anime Bleach. Live. Sério, live. Você já usou essa piada com o Ryo, não repete não. Quer ver o Pincher rindo dela. Ai, ai. Eu gosto da risada do Pincher, dá licença? Ela faz bem pra minha autoestima comediante. Tá vendo? Vamos lá. Então, Pincher, qual é a personalidade? Qual é o tipo sanguíneo da Yui? Bem, a Yui, ela é muito talentosa. Ela não é conhecida por ser uma pessoa extrovertida. Também acho, cara. Eu adoro as músicas dela. Ela não é conhecida por ser uma pessoa que tá aí na mídia, que ri, que faz, acontece. Ela é uma artista, ela faz e vai embora, pega o violão dela e bota... Não, rapidinho. Todo mundo tem que concordar que a Yui de Holidays in the Sun não é mais a mesma de From Me to You, entendeu? Não é mais, sabe? Aquela Yui, sabe, que tinha aquela coisa, sabe, de sabe, tipo Tomorrow's Way, entendeu? Não é mais a mesma. Aquela Yui Art, né? É, não tem mais, sabe? Não é mais. A Yui moleque, Yui pé descalços, é, né? Deu lugar pra uma Yui de resultados, né? É uma coisa mais comercial, né? Comercial, é. Mas, levando em consideração todos os nossos últimos resultados, eu diria que a Yui, ela não é uma pessoa imprevisível, então eu julgaria tudo na A. No A. Na A. Então, você acha que a Yui, ela é tipo A? Tipo A. Você acertou metade. É? Porque ela é a B. Poxa, eu te acabei de falar que ela não era imprevisível. Ela é A, B? Ela é a B. Mais uma A, B. É o tipo mais difícil. É. Pois é. Ela tem um pouquinho de cada. Ela tem um pouquinho do A, um pouquinho do B. Então ela é bem contida, ela, né? Ela não é Yui Ichikawa, não, né? Então, cara, ela é Yui Yui. Eu não sei se ela tem um sobrenome, não. Ela é... Porque não, porque tem no Imagens tem uma Yui Ichikawa que tem uns peitos lindos, então eu não sei. Não, o sobrenome dela é Yoshioka. Ah, tá. Ah, bom, a Ichikawa tem esteios maravilhosos. Ok. Bem, a Yui é a B. Eu conheço... A gente conhece o A. Quer dizer que ela pode se revelar um dia B e sair despirralhando tudo aí, pra tudo em cima de todo mundo. É possível, é possível. A Yui, ela é de Kleber, né? É. A gente não conhece a verdadeira Yui. E aqui eu tenho que confirmar aqui o que o Live já estava falando. A Yui Ishikawa realmente tem seis lindos. Yui Ishikawa. Yui Ishikawa, seja lá quem ela for. Parece ser uma gravure idol. Eu acho que a gente precisa fazer todo foco pra Yui Ishikawa. É uma boa, né? Deixa eu ver o que ela fez. Aqui, ó. Não, olha, ela tem... Olha que ideia boa. A gente faz um bloco assim, a gente digita um nome japonês randômico e aparecer, a gente faz um cast sobre aquela pessoa. Peraí, é com C ou com S? I-C-H-I-Kawa. Ichikawa. Ah, tá. A que eu tô vendo aqui é com S. É, a com S é a dubladora. Ah, então são duas. A Ichikawa é muito bonitinha, com o maiorzão de vovó dela. As duas estão bem. É, ela é uma atriz modelo. A Ichikawa. Aqui, ó, ela fez a Nana Komatsu, a Hachi, no filme de Nana. Quem? A Ichikawa? A Yui Ichikawa. A Ichikawa? Ela fez... A Ichikawa. Ela fez o quê? Ela fez uma das Nanas? Ela fez a Hachi, Nana Komatsu. Fez não, fez? Cara, a Wiki tá me dizendo aqui, no segundo filme. Pera aí, para tudo. Não é dessa Yui que a gente tá falando. Vamos voltar pra cá. Sei que eu não vi o Nana 2, então eu não posso falar nada mesmo. Porque a Nana... Pois é, é no Nana 2. Então... É a Nana... É a Nana boazinha. É a Nana Paulina, não é a Paola. Entendeu? Ah, sim. Então vamos pro último. Vamos fechar isso logo aqui, que o Pincher não acertou nenhuma até agora. É. Então vamos com... A Tsuko Maeda, do AKB 48. Ah, a Tsuko Maeda, vocês conhecem? Eu conheço, eu sei que ela é uma das várias caras no AKB 48. Não, ela não é só uma das várias caras, ela é a principal cara. Não, eu conheço ela, assim que eu tava vendo os programas da AKB esses dias, uns AKB Bingo, então eu sei quem é ela, assim. Ela... Só que se me mostrar uma foto pra mim, eu não sei quem é. Se me mostra uma foto da AKB e me mandar apontar quem é ela, eu não sei. Ah, eu sei. A AKB é, sabe, é onde tá o Wally. Mas então, fale mais sobre ela, Pinche. Poxa, a Maeda, eu sei que ela sempre lidera aí os como é que é o nome? Senbatsus, né? Que são os torneios de Shokenpô, onde elas se decidem saber quem vai ser a líder do Ikibi. Ela sempre vence essas paradas de Kairo Kuroa, de Série 1. É, eu tava vendo a Ikibi. Para o Impa. Curiosidade aqui, pra quem não é inteirado em Ikibi, enfim, em música em geral e cultura pop japonesa como a gente, como eu e o Liveju, tava assistindo a Ikibingo esses dias, né? E tinha uma competição muito interessante, que sorteava a garota, né? E ela tinha que escolher escolher uma modalidade pra ela concorrer com uma outra garota. Uma modalidade que foi escolhida duas vezes no programa que eu assisti era a briga de bunda. Interessante. Elas tinham que ficar em pé, um círculozinho assim alto, né? Tipo uma almofada, as duas ficavam em pé, uma de bunda pra outra. E quem conseguisse tombar a outra usando apenas a bunda, ganhava. Eu só precisava compartilhar isso. Vocês viram esse vídeo que tá bombando agora na net da japonesa correndo com a teta? Pra... Desculpa. A corrida de vagina. A corrida de vagina, pô. Não, cara, o que é isso? Vamos. As vaginas correm sozinhas? Gente, tá bombando agora nos YouTubes e webs da vida. Tem um GIF da mulher. Joga o link aí. Ah, deixa eu procurar agora, mas a corrida de vagina. Corrida da periquita? Pera aí. Eu já vi um vídeo em que as vaginas fumavam. Agora correr é novidade pra mim. Corrida de xoxota. Pera aí, tem aqui, ó. É o tipo do site aqui, esse sitezinho de humor brasileiro genérico, sabe? Cadê o link? Cola aí. Aqui, ó. Aqui, ó. O site sua... Aí. Suavelha.com.br. Olha esse site randômico de humor brasileiro que tem por aí. Sei lá, não salvo. Sei lá. Eu não acompanho muito esse site, mas a galera vive mandando link disso. Todo mundo vê ler esse site, menos eu, assim. Eu não tenho amigos, né? Então ninguém me manda. É, tipo, meus poucos, né? É, amigo. Eu faço questão de deixar claro que eu também não tenho. Enquanto o vídeo carrega... E assim, ela corre com a vagina com uma felicidade, sabe? Então que fica balançando o bracinho, assim? Não sei, ela parece meio um polvo, né? Uma coisa... Ah, pelo visto funciona, né? Que aqui não tá balançando o bracinho, tá lá pra trás. Ok, isso deve estar ardendo bastante agora. Você viu aí, Pincha? Não vi, não. Ah, por que, cara? Não sei por que, não caiu o link aqui. Ah, tá aí, cara, o link. Corrida de xoxota, sua velha. Sua velha. Achei. Sua velha. Corrida de... Isso mesmo. Vamos lá. Vamos ver. Você já viu, né? Eu acabei de ver agora. Eu já vi. Eu tô sentindo a dor dela, você deve estar ardendo pra caramba. Não é muito nojento, não, né? Eu vi esse vídeo. Não, nojento, não. Esse vídeo eu vi pela primeira vez no E-News, cara, semana. Sou no E-News. Não, aqui... A que perdeu foi toda cuidadosa, né? Deve ter machucado, mas a outra, a polvinha foi com tudo. Eu assisto muito E-News porque eu gosto de saber o que tá acontecendo com a Kim Kardashian. Ah, claro. Caramba! É a Kazumi, a vencedora é a Kazumi. Ela deve ter problemas seríssimos de assadura. Elas parecem algum animal que fica se mexendo de lado pro outro, caranguejo, coisa assim. Não, o truque é o bracinho, se for perceber. É o bracinho, o bracinho ajuda. Pega impulso, mas é a aerodinâmica, cara. Tipo, você distrai você distrai atenção pros braços. Não, aí, eu fico no arde. Não, eu fico com pena que perdeu, sabia? Porque ela se esfolou toda e ainda ficou em segundo lugar. Não, mas ela foi com cuidado, por isso que ela não se esfolou tanto. Você vê que ela foi devagarzinho, tomando cuidado e tal. A outra não tá nem aí. Mas eu acho que tem isso. Pra ficar nesse nível, leva um tempo de prática, né? Por exemplo, eu não consigo abrir minhas pernas desse jeito. Normalmente os homens não conseguem, né? Porque a gente tem impedimentos. Impedimentos, graças a Deus. Eu queria um clipe do AKB, todas elas correndo com a periquita. Seria ótimo. E foi bom você voltar pro assunto. Foi ótimo você voltar pro assunto. É, por isso. A Maeda ia voltar pra frente. Vou chegar na frente, com certeza. Você acha que a Maeda ganharia? Ela ganha tudo. Maeda? Ah, sim. Maeda e... Não, eu acho que você é muito armado, sabia? Essas competições são tudo armadas, é tudo combinado. É igual das pintas. Eu tinha pensado nisso. Esses pares são tudo armação. Igual essas pegadinhas do malandro, teste de fidelidade, isso é tudo armação. Mas e aí? A Tsuko Maeda, qual que é o tipo sanguíneo dela? Cara, ela, tipo assim, ela ganha tudo e por algum motivo ela quer se botar no topo da equipe. Então, eu tenho uma predisposição a achar que ela pode ser do tipo sanguíneo... Olha, peraí. Acabei de ver ela aqui e é tudo bem, ela é genérica como todas as outras, mas ela tem cara de filha da puta. É, ela tem cara de Vegeta. Ela é a preferida dos fãs. Ela tem um sorrisinho falso, não senti uma vibe legal. Né? É, ela é meio dark, né? Ela é filha da puta. Esse cabelo, eu não gostei, não. Só pra levar em consideração que são 48 meninas, deve ter uma falsidade ali dentro, né? Deve ser que ela deve se matar, briga de mulher, tipo, dedada no olho, arranhão, unhada, puxando o cabelo. Esconde a saia da outra, entendeu? E ela deve fazer isso muito bem, né? Por isso que ela tá em primeiro. Ela é a favorita. Ah, sei lá, botar só frutos do mar na calcinha da outra, sabe? Deixa ela mal, entendeu? Então, Pincher, qual? Eu acho que ela é Vegeta. Você acha que ela é B? Com certeza. Tá certo disso? Filha da puta. Eu estou. Se não for, ela tá mentindo. Ela tá me atingalando a gente, né? Pois ela, obviamente, está mentindo, afinal, ela tá no AKB48, tem que passar uma boa imagem. Então, o tipo sanguíneo dela, segundo a mídia, segundo os produtores dela, é A. Mentira! É. Mentira! Seus falsos! Mentira? É mentira? Então, beleza, eu vou dar um ponto pro Pincher. Pincher, você saiu com um ponto. Meio ponto, né? Só que, não, um ponto pra você. Só que, infelizmente, você perdeu, porque o Ryo tem um ponto e meio. É? Ele é. Por quê? Eu não lembro exatamente por que ele tem meio ponto, mas ele tem. Ele ficou 5 minutos e não lembro exatamente por quê. Então, Pincher, infelizmente, você perdeu. O vencedor foi o Ryo, com um ponto e meio. Em segundo lugar. Aê! O importante é participar, né? É, parabéns, cara. O grande perdedor nisso tudo foi o Live. Por quê? Porque você nem opinou, porque você não conhece nada. Porque eu não acertei nenhuma, né? As poucas que eu opinei, eu não acertei. Isso, e eu tô roxeando, então eu tô livre. Não, mas eu tenho um ponto. Na verdade, eu empatei com o Pincher. Porque eu também achei que a Tsuku Maeda tava mentindo. Tem razão, tem razão. É, eu e o Live Jill, a gente tinha uma sintonia, porque a gente acreditou nos personagens ali, né? Com certeza. Na... Tá dividindo os pontos. No segundo lugar. Eu acho que isso tem uma, leva uma segunda conclusão, que os artistas, eles não são eles mesmos pro público. Eles botam máscaras falsas. Isso, com certeza. E é por isso que principalmente a Tsuku Maeda. E por isso que meu resultado foi inferior ao que deveria ser. Sim, porque você consegue ver dentro da alma das pessoas, né, Pincher? Com certeza, eu sou praticamente um vidente. Ótimo, maravilhoso. Então, tem um medo da Tsuku Maeda. Essa garota, tchau, Pincher. Da puta, ela vai ser a ruim da KB48, cara. Por culpa dela, o grupo vai acabar. Chuta tudo dentro. Pronto, não. Então, tchau. Tchau, Pincher. Então, tchau, gente. Eu vou voltar a ver o Miss Rio de Janeiro e torcer pra Miss Nilópolis. Vai lá, boa sorte. Tchau.